JCast. Mä oon purista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän ievä se... Olá! Johan! Oi! Lavendel! Oi! Tava esperando todo mundo ir primeiro. Eu tava esperando em você, né? Não, ajudamos primeiro. Tudum! Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lähiästä laitaa. Salvili hipput, tupput, tappu, täppyn, tipput hiljalleen. Então, né, gente? E aí? Como é que vai? Tudo bem. Pra nós. Da esquentadinha, né? Tava um friozão. Calorzinho. Eu tô querendo friozão de volta. Não, logo, logo volta. Aqui na cidade, quando esquenta, não é uma esquentadinha, é um esquentadão. Aqui tá tipo 23 graus e tal, calorzão. Aqui de manhã, de tarde, deve ter feito uns 28, 27 por aí. Sempre esquenta bastante também. Deve ter batido 55, velho, fala. Quem vai puxar isso aí? Quem vai começar sendo detonado? Porque, assim, é um saco, né? Sempre que a gente vai fazer uma crítica pra pessoas que também fazem o que a gente tenta fazer, é aquela coisa. Nossa, tá com invejinha, nossa. É das duas uma. Ou tem a galera tão revoltada quanto a gente, que também concorda, né? E tem os outros que não concordam. Ah, vocês estão levando sério demais. O negócio é sem compromisso. Vocês... Ou então vocês estão com invejinha. Essas merdas de sempre. Então é sempre muito complicado. Então, por isso que a gente evita. É fácil você criticar a Rede Globo e falar que o Astro é uma merda, né? Porque nós não somos uma emissora concorrente, nós tá... É outro nível, é outra coisa, dá pra gente falar. Agora, se a gente vai falar do vizinho, aí é complicado. Pois aí é. É até mais fácil quando você fala de um Nerdcast, porque também já tá bem acima, então você meio que pode falar mais livremente, né? Ele mas já tem um... Outros que estão falando de anime também, você vai falar de um outro podcast, de alguma outra coisa, de algum blog, que também fala de anime, aí é complicado. Aí você mexe numa ferida, você tem que fazer com calma, né? É, nesse caso especial, vai não um pessoal que, sei lá, às vezes comenta comigo no Twitter, eu vou esse fim de semana agora, eu vou lá no Festival do Japão, provavelmente alguns deles vão estar lá, então fica um pouquinho mais chato, mas não tem como deixar passar. Eles mexeram com quem tá quieto, entendeu? Não, não vamos nem dar surto de fanboy, sabe? É um negócio que não dá pra deixar passar. Você não pode falar da padroeira do JCast? Sem, enfim, pra você falar mal ou bem de um parente seu, né? Você tem que saber basear e argumentar muito bem os seus comentários, né? Sim. E tem essa dupla que faz o VideoQuest. É tipo um videocast de que eles fazem reviews de animes. Eles são bem populares, os vídeos deles conseguem bastante viewers e eles estão aí linkados nos blogs e todo mundo tá sempre mencionando eles e tal. O primeiro vídeo que o deles, eu acho que foi até no mais de 8 mil. A Mara tinha colocado lá por algum motivo, enfim. É, eu cheguei a ver um deles logo que eles começaram, que era um de Seiko no Quasar. E, enfim, a ideia era zoar anime ruim, sabe? Pelo menos com Seiko no Quasar a ideia era essa. E, bem, pra fazer isso não precisa de muito embasamento, não precisa de muito... de muita consistência nas suas críticas, porque, enfim, é só uma brincadeira, né? É só falar sobre e tal. Só que... de uns episódios pra cá, especialmente os dois últimos, depois eu fui dar uma olhada, eu vi que eles também dão umas cagadas de regra um pouquinho antes, mas especialmente esses dois últimos sobre Madoka e Haruhi, Ah, tá. É, sabe, eu não tenho o que dizer, é. Não, assim, eu não acompanho, né, então eu só fui ver mesmo porque eu li alguns posts do Papo de Bodega, da Sandra Monte, né, que já conversou com a gente aqui, teve um podcast com ela e tal, o blog dela é bom e eu acompanho, e ela fez uma matéria, e aí que a questão se torna um pouco mais complicada, né, porque aí eu vou ter também, por mais que eu goste da Sandra, eu vou ter que puxar de leve a orelha dela, porque ela fez ela postou o vídeo do VideoQuest falando sobre Suzumiya Haruhi no Yutsu, e falando mal, né, eles deixam claro que eles não gostam do anime, que é o pior anime que eles já viram, né, isso é dito com todas as letras, e ela meio que faz todo um post falando sobre a crise no mercado de animes e tal, motivada por isso. Ela deixa claro que ela não viu o Suzumiya Haruhi, mas que ela acredita na opinião dos dois e baseado nisso, ela discorre um pouco sobre animes que saem que não tem criatividade, que é só um bando de personagens e garotas e garotinhas moe, e aquela coisa toda que a gente conhece. Esse vídeo... Eu achei, no primeiro momento, me espantou um pouco, porque, assim, eu só acho que ela não deveria ter confiado tanto assim na opinião dos dois, porque quando você vê o vídeo, eu imagino assim, até se eu não tivesse visto o anime e não gostasse, né, de Suzumiya Haruhi, você vê que eles não dão muito boas opiniões pra falar que o anime é ruim, entendeu? Então, é um review um pouco frágil. E ela, que é uma jornalista profissional, não deveria ter feito um post baseado exclusivamente na opinião deles, entendeu? Sim, tem contra esse post em especial. E esse vídeo, ele é... E inclusive agora eu vou estender a crítica a muita gente, que ele é uma representação do que tem acontecido com muita frequência aqui no Brasil. E que até meio que tardiamente, que é uma coisa que a gente via acontecer muito lá fora, nos Estados Unidos, há uns anos atrás, mas que agora aqui no Brasil tá essa onda repentina de fazer o seguinte: você pega o mercado japonês, você pega os produtos japoneses, os animes e tudo mais, e aí você subverte de uma forma como se ele fosse feito pra você, como se você fosse o público-alvo daquilo, e aí depois você ainda cria toda uma conspiração e toda uma trama pra justificar por que que isso acontece. Vamos combinar, né, gente? Eu tava até comentando no Twitter também, 2002 passou faz tempo, então vamos parar de falar dessa da onda moe, porque isso já veio, já foi. Se você for dar uma olhada... Ou até mesmo você falar de crise no, sabe, na animação japonesa. Assim, a indústria, rapidinho, o Japão tá em recessão, o mundo está em recessão, obviamente. A indústria de entretenimento, ela é uma indústria que ela não é prioridade num lar em crise, né? A prioridade é comprar arroz e feijão, vamos simplificar assim, né? Então, todo o resto são bens mais fúteis, né? Então, obviamente, a venda de DVDs, a venda de CDs, entretenimento em geral, ingresso para ir ao cinema, tudo isso não é prioridade num lar que tá ruim financeiramente, correto? Sim. Baseado nisso, o entretenimento mundial anda meio em crise. Sim, uhum. Né? Você vê até pelo nível de bilheteria dos filmes em Hollywood. Às vezes, filmes que tinham tudo pra dar uma bilheteria absurda não estão dando tanto assim, né? Os conceitos estão mudando. A venda de DVDs, eles estão ficando felizes com muito menos do que eles ficariam antigamente, né? Uhum. A indústria de quadrinhos tá aí a DC dando reset em tudo, porque os outros braços da corporação estão pressionando a DC, né? A DC faz parte de uma corporação de entretenimento muito maior, né? Ela é o braço editorial, digamos assim, de algo muito maior. E os outros braços estão pressionando. Foi até um roteirista, esqueci quem, deu alguns comentários de bastidores, assim, dizendo que o grande motivo desse reset é porque eles estão sendo pressionados para apresentarem sérios lucros no final lá do próximo semestre, aí, próximo ano fiscal aí. Eles têm que apresentar seríssimos lucros para... Então, por isso que eles estão nos desespero, enfim. Porque assim como o mercado de animes, o mercado de quadrinhos é um mercado de nicho. Então ele sente o impacto com muito mais força. E o que a DC tá fazendo agora é tentar expandir esse mercado, tentar expandir esse público e pegar esse pessoal que não lê quadrinhos. Que não é o que acontece nos animes. A gente acaba vendo um impacto maior no mercado de animes, justamente por ser um produto de nicho, com um público muito cativo e muito pequeno. Mas você tem visto difícil, alguma... Fala. Não, é difícil você... ampliar esse público é uma coisa meio... É uma área um pouco nebulosa, né? O que você vai investir, o que você vai lançar que vai captar um novo público, né? O risco de morrer na praia é muito grande. É um investimento muito mais alto do que publicar uma revista em quadrinhos, por exemplo. Né? Uhum. Uma revista, mas... você suspende a publicação e acabou. Um anime, pô, você já investiu milhões, já produziu meia temporada. Faz o que agora? E outra coisa, essa crise no mercado de animes não é nenhuma novidade. Não começou ano passado, nem ano retrasado. Tá aí há pelo menos uns 7, 8 anos. Então, mas aí como é que você tem uma crise... Vamos dizer que nos últimos 5 anos a coisa não tem se agravado tanto assim como se agravou no início da década, sabe? Você não tem uma crise, você vai ter uma desestabilização pós a bolha. Mas isso é já tão antigo e os níveis vêm se mantendo. A quantidade de animes em todas as temporadas vem aumentando. Sabe, o número de títulos novos saindo são maiores, entendeu? Eu acho assim, se você for falar de crise, porque tá vendendo menos, até posso concordar, mas não no nível de que falar que isso é alarmante. Ah, meu Deus do céu, sabe, o anime vai acabar. Cara, isso não, já falaram vida, isso em 2008, sabe? E estamos aí não, até hoje. Agora, se você vai falar de crise também, se você for falar de crise que não há mais criatividade, só animes assim, que não tem história, que isso, blá, blá, blá, blá, blá. Isso, pra mim, é mais, sabe, papinho, historinha de quem não tá gostando do que tá sendo lançado, do que uma realidade. Só que tá, eu acho um pouco difícil. Eu acho assim, é o que eu falei, se você não gosta do que tá sendo lançado nos últimos 3 anos pra cá, eu acho que você não gosta de anime. É, parou, porque velho. Porque a variedade de títulos é absurda, tem um pouquinho pra todos os gostos, entendeu? Não é possível que você não goste de 2 movies que tenha sido lançado no ano inteiro. Não é possível. Não goste de uma série, 2 séries, sério, tem de tudo. E não é possível que na Era do Ouro, na sua opinião, você gostava de tudo, entendeu? Ele não gostava de tudo, né? Porque ele não conhecia tudo. Houve uma época que numa temporada você tinha 20 títulos maravilhosos? Não. Sim, a pessoa não gostava de tudo porque ela não tinha acesso a tudo. Sim. Não era como hoje em dia, que antes da temporada sair, você tem lá um chart com todos os animes listados e conforme eles passam no Japão, você já tem tudo subado 2 dias depois. Aquele negócio, você vem numa época, anos 80, anos 90, né? Aí você... Aqui no Ocidente cai um Akira, cai um Ghost in the Shell, cai um OVA, cai um Bubblegum Crisis. Em quem? Uma década. Exemplos aqui e ali, e aí você constrói uma ideia de que isso é anime, né? E aí quando você entra com a internet, chega banda larga, fansubs e streaming, e você consegue absorver toda a indústria japonesa como nunca antes você pode, você vem dizer que não tem tanta coisa boa como antes, né? Não faz o menor sentido isso, né? Aí entra dentro daquilo que você falou. Não tem coisa boa pra você que não tá gostando. Porque tem coisa boa se você for analisar. Analisar neutramente... É um direito seu não gostar também, né? Não tô falando claro. Que você... Não, um direito seu, gente. Você precisa gostar do que tá rolando agora. Você não pode dizer que a indústria tá com crise criativa. Não tá. Sim. E aí a gente volta pro vídeo. A gente tem esse problema de toda essa conspiração e toda essa coisa que tem sido inventada pra justificar por que os animes não me agradam hoje em dia. Que o pessoal tem batido muito nessa tecla. E o vídeo acaba se aproveitando disso pra analisar de uma forma muito rasa, Haruhi. Inclusive pegar pontos positivos como se fossem negativos. É até bem estranho. Às vezes eles puxam um argumento assim e falam, mas eu não gostei porque depois de uma temporada e meia eu fui perceber X. Aí eu falo, ok. Sabe, isso tá claro desde o início. Isso é um dos pontos positivos da série. Do que você tá falando, não, assim, meu pai? Eles falaram que... Uma das primeiras coisas que eles falam é que a série é confusa. Porque ela é passada fora de ordem, né? E eles falam que essa aleatoriedade dos episódios, ela não tem nenhuma justificativa na narrativa, tanto que quando é lançada em DVD, a série volta pra ordem certa, né? Então, se ela pode ser invertida pra ordem certa, e ela pode ser assistida em qualquer ordem, é uma coisa randômica. Ou seja, eles veem a parte randômica da coisa como algo negativo. Eu não sei sendo que nem é randômico. Dentro do próprio vídeo, eles explicam por que isso acontece, dando como se fosse especulação, mas gente, não é especulação. É só que eles pegam a primeira novel, dividem em pedaços, porque ela é uma grande história, enquanto a segunda novel são contos isolados. E aí o que o anime faz é quebrar essa grande história em pedaços para que a temporada tenha um clímax e, entre esses episódios, soltar ali esses contos fechados. Se você assiste a primeira temporada de Haruhi e fica confuso, você tem alguns problemas. Sim, cara. Como se você acontece isso, vai assistir Dragon Ball Z, velho. Vai assistir Dragon Ball Kai, tá ligado? Tem umas coisas mais simples, assim, que você vai conseguir, que é mais linear, que você vai conseguir acompanhar com mais facilidade, sabe? Não é isso, presta atenção. Não é que a história de Haruhi, essa aleatoriedade dos episódios, ela não torna a série incompreensível ou muito fusa. Tipo, você não tem episódios... Eu acho que deve ter um caso em que um episódio continua no próximo e não continua. Acho que é aquele episódio do mistério lá na ilha, que, se eu não me engano, termina num cliffhanger no episódio seguinte, não é a continuação daquilo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma das poucas vezes que acontece algo assim, porque no geral você consegue acompanhar bem, e inclusive o Kion narrando, ele brinca com isso, porque ele fala, depois daquilo aconteceu algo que eu não vou falar agora, e depois desse algo aconteceu isso, aí começa a contar a história, né? Sendo que no preview ele sempre explica que o próximo episódio vai ser fora da ordem, sabe, e depois... Enfim, não tem como uma pessoa se confundir. Não tem como uma pessoa se confundir, e isso não é argumento, e aí eles puxam sei lá, como eu tava falando. Eu acho assim, ó, que a gente tava eles falando. Eles puxam argumentos muito rasos, sabe? Como eu falei, duas novels, sabe? Uma delas é de contos. Eles falam, ah, como assim você escreve um livro onde você não tem uma trama de com início, meio e fim? Gente, é um livro de contos, do que você tá falando? Tipo assim, eles reclamaram, não, se o segundo livro não tem um clímax, como é que você sabe? Como assim não tem um clímax? Tipo, existe por acaso uma forma fixa de você contar uma história, entendeu? Né? Sem contar que são contos isolados, e cada conto tem o seu clímax. Só que pra eles não é o suficiente, porque eles esperavam uma grande história de ficção científica ocidental, coisa que você não vai achar num anime que você tá vendo, né? O engraçado é o seguinte, eles falam algumas coisas que realmente não tem nem como contra-argumentar, porque não faz sentido. Eles reconhecem que a Sarina e a Nagato representam conceitos de sci-fi muito bons, mas na opinião deles, esses conceitos não são bem desenvolvidos. O que é absurdo, porque a gente tá sempre falando aqui, né, como Haruhi é uma peça de sci-fi extremamente boa, disfarçada de outras coisas, de outros estilos, né, mas se você dá uma chance, ele apresenta e desenvolve, né, conceitos de viagem no tempo, de loops temporais ótimos, né. E o personagem da Sarina, mais pra frente, ele cresce tanto, aparece um outro viajante do tempo, sabe, tem um desenvolvimento, o escritor, ele não tá fazendo à toa, tanto que se você for ver o negócio do Endless Eight, Isso tudo é planejado. Não, eu acho hilário quando eles viram e falam. Os paradoxos, né, que temporais que eles brincam, né, aquela coisa deles falarem com a Nagato no passado e o tempo todo eles estavam no mesmo assim, essas brincadeirinhas com o tempo, que é tão parecido com o que eles fazem em Doctor Who também, então a gente sempre fala aqui, né, que as obras que melhor lidam, que eu já tenha visto, né, que melhor lidam com viagem no tempo pra mim, até hoje, foi Doctor Who e Haruhi, né, então como é que você vem dizer que isso não é bem desenvolvido, né? Eu acho, cara, que fala, vai. Fala, desculpa. Já não, é que eu acho que nem, sabe, pra quem escuta a gente, ou então pra quem assistiu Haruhi, ou pra quem conhece sobre leu as novels e tudo mais, não precisa nem defender. Eu acho que a questão não é nem de apontar, a gente apontar, eles apontaram os defeitos e a gente apontar as qualidades. Porque, meu, sem zoeira, eu não vejo porquê. Se você assistiu Haruhi e não gostou, ok, cara, mas, tipo assim, não é porque você não gostou que é ruim, sabe? Os pontos bons, eles são claros, a obra é maravilhosa. Não tem jeito, entendeu? Tudo bem que isso aqui é o meu lado fanboy falando um pouco mais alto, mas, tipo, qualquer pessoa que fale assim, ok, eu não gosto da Haruhi porque ela é chata, sabe? Eu não entendo o que é uma tsundere, então eu não... ou então eu não gosto de personagem principal. Não, sem contar o seguinte, eles falam... Então deixa, mas não é, cara, não é assim. A obra tem uma qualidade, tem um motivo pra ela ser daquele jeito, entendeu? A questão é, você não gostou, você não entendeu, não adianta você querer falar que por causa disso é ruim. Sim, um dos pontos que realmente eu achei mais ridículo, que eu quase dei pausa no vídeo quando eles falaram, é o seguinte, que a Nagato, que é uma personagem que tem todo o conhecimento do universo, né? E é ridículo, por que ela não conta pras pessoas o que ela sabe? What? Que anime essas pessoas assistiram, né? Não, o que essas pessoas estão assistindo de sci-fi que tem viagem no tempo, né? Porque se for assim, realmente, imagina Doctor Who, ele sabe, ele tá lá no final do universo. Ok, não. Ele chega pra todo mundo e fala, certo, pessoa, faça isso, faça aquilo. Se ele fosse falar, isso é o famoso paradoxo. Se ele falar sobre alguma coisa, essa coisa não acontece, ele não tem como saber, né? Sem contar que eles defendem que o Kion conte pra Haruhi o que ela é, sabe? Acabe com tudo. Como assim, gente? O que esse povo tá falando? Não, e, enfim. Ele poderia fazer isso. Isso é um dos planos de uma das facções que aparecem observando a Haruhi. Por exemplo, da Nagato, aquela garota que é a representante de classe, ela tenta abalar a Haruhi de um jeito, entendeu? A questão é que, assim, existem... O autor, ele discute isso. Várias opções do que poderia ser feito, caso você encontre um ser que tem o poder de um deus, entendeu? Ele desenvolve isso durante a série toda. Sei lá, eu não quero defender, porque não precisa defender. Não precisa. Agora, eu não quero vender, eu só quero contra-argumentar mesmo. Porque, assim, eles falaram que é ridículo a Nagato saber tudo e não contar pra ninguém. Eles apontaram isso como se isso fosse uma falha da obra, né? Ou, assim, eles como fãs, eles podem, numa conversa informal de fã, como a gente faz, brincar. Ah, por que a Nagato não conta? Ah, se eu estivesse lá, eu perguntaria, entendeu? Mas você não pode dizer que o fato dela não falar nada é uma falha, porque não faz sentido. Isso não é argumento válido pra uma crítica, né? Quando você tá... Justamente, porque dentro da história, existe uma lógica interna pra ela não falar nada. Quer dizer, dentro de uma história, ela é um Android feito pra observar e não interferir. Então, por mais que ela saiba tudo, ela não fala nada porque ela não é programada pra isso, e justamente por isso que ela é um personagem fascinante. Porque ela sabe a resposta pra tudo do universo, e ela é apenas uma menina que fica no canto lendo e aprendendo mais e mais e mais. E é esse o interessante da personagem dela. Então, como você pode dizer que isso é uma falha da obra? Você não pode dizer isso. É ridículo você dizer isso. E o fato da Sarina, eles criticaram que a Sarina... Como que a Sarina é uma viajante no tempo e não conta pras pessoas o que vai acontecer no futuro? Não, e quando eles viram e falam que o autor não sabia qual é a dela. Assim, gente, e se ele não soubesse mesmo, qual o problema, sabe? Quantas histórias são contadas ao longo do tempo e quantas coisas são decididas... É, eles falam que cada tempo. Vez que ela vai explicar... É que nem você virar e falar que o final de Lost não presta porque não foi pensado desde o primeiro episódio. É, não. Quando eles falam... Só o fato deles falarem, né, que a informação confidencial que ela fala, na verdade, não tem nada ali, já prova que eles não fazem a menor ideia de que funciona uma mente criativa de um escritor. Né? Porque, em alguns casos, né, se eles não sabem, o mistério da coisa é mais importante do que a resposta. Na verdade, se eles não sabem, provavelmente o autor de Haruhi não sabe o que é e nunca vai revelar, porque não tem graça. Porque não é nada, por exemplo, são detalhes ínfimos, detalhes idiotas que não precisam ser revelados, do tipo como que ela faz pra viajar no tempo. Ou, entendeu? São coisas que você não precisa saber pra entender a personagem, pra se envolver com ela e entender a missão dela, né? E aí o que acontece? Ele pode revelar, ele pode inventar qualquer coisa amanhã e revelar pra você. Só que não, ele não vai entender. Esse tipo de leap of faith, esse tipo de leap of faith, ele é usado em inúmeras obras. Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer lugar você vai ver isso, sabe? Qualquer obra que você gosta, tem isso, não existe. Não existe uma obra sem suspensão de crença. Sim. E foi o que eu falei, a informação confidencial dela são coisas idiotas, são coisas que o autor pode inventar a qualquer momento. Que ele não inventa, por quê? Pra dar uma horinha de mistério maneiro pra você. É, porque não tem por que inventar, sabe? Não tem por que entrar nesses detalhes e, enfim... Mas o ponto que eles mais batem, né, é na tecla e que traz essa questão deles não entenderem um processo de criação de personagem, um processo de criação de uma narrativa, é quando eles batem na tecla de que a Haruhi é irritante e que a série se esforça pra que a gente goste dela, sendo que não é exatamente isso que acontece, né? A Haruhi, ela foi feita pra ser irritante. Eles falam, na verdade, o seguinte, que a Haruhi é a protagonista e como você é provavelmente irritante. Aí assim, primeiro, a Haruhi não é a protagonista, digamos assim. Né? Esse é o primeiro ponto de todos. Só porque o nome dela tá no título, não quer dizer que ela seja a protagonista, né? A Haruhi, ela é o catalisador da história. A Haruhi é um personagem que tá ali, acima do bem e do mal. É parecido como era o Doutor na primeira temporada, né? O Doutor na primeira temporada, ele não precisa ser um cara agradável. Ele pode ser um velho turrão, né? Porque ele não é o personagem com o qual você, telespectador, tem que se identificar. Ele é aquela figura misteriosa e ele é a força motora da história. Ele tá ali pra história andar em volta dele. Então, na história da Haruhi, o que a graça da história é o que a Haruhi representa e como ela afeta os personagens coadjuvantes, que na verdade são os protagonistas. Caso eles não tenham reparado, toda vez que vai acontecer alguma coisa importante, ela sai andando e vai pra casa, porque eles não podem falar na frente dela. Sim, e a Haruhi, ela é uma personagem que foi pensada pra ser irritante do jeito que ela é. Ela foi pensada desse jeito, dessa forma. Quando a série se esforça pra que a gente goste dela, que são os termos que ela usa, que eles usam, né, no review, nada mais é do que a série dando tridimensionalidade pro personagem, sabe? Mostrando que ela não é só uma pessoa irritante, que ela tem outras facetas, como todo mundo tem. Então, enfim. Ele chega uma hora assim, eles falam, porque a gente tá falando só do anime, não tá falando das novels, não tá falando do filme, não tá falando de nada. Mas tá sim. Porque os episódios do anime, eles são a novel, entendeu? É, mas aí que tá o meu ponto. A coisa mais engraçada disso tudo, tanto quanto o review, o vídeo me irritou, os comentários do vídeo me irritaram no mesmo nível do pessoal que tava defendendo. Tinha gente falando que eles não poderiam comentar sem ler a novel, que a novel não é assim, que a novel não é assado. Por quê? Todo o pessoal que tava defendendo a Haruhi aceita um dos argumentos que eles usaram. Endless Eight não presta. Ah, vai tomar no cu. Então, né? Eles querem... E isso acaba por algum motivo sujando toda a série, que eu não consigo entender como exatamente esse processo se desenrola. Mas isso acaba, de alguma forma, sujando toda a imagem da série, e por isso na novel é diferente, já que ainda existe na novel não é só uma história fechada. E isso, e dizer que a novel presta e o anime não salvaria a imagem. Não sei, eu não consigo entender direito o raciocínio. Em relação a Endless Eight, eu achei engraçado eles falando assim, que eles começaram falando assim, né? Porque, por exemplo, se no caso de Endless Eight tivesse sido 8 episódios reprisados sem reanimação, né? Eu entenderia um pouco mais a crítica das pessoas. Mas aí eles viram e falam assim, eles animam de novo cada episódio, olha na minha cabeça. É por isso mesmo que é fascinante? Né? Exatamente, eles estão criticando, né? Já tentou pensar por que isso é desse jeito, né? Você que já... tem um motivinho por causa disso, que ninguém ia fazer um bagulho desse sem pensar. Querido, você é um estúdio de animação, né? Por que que você vai investir seu precioso dinheiro e sua equipe de animação pra animar de novo, né? 8 histórias iguais da sua principal franquia, da franquia que mais gera dinheiro pra tua empresa. Você vai fazer isso? Preguiça? Incompetência? Ou porque tem um motivo narrativo muito bom ali, que você por algum motivo não entendeu? É direito seu não ter entendido, mas você não pode falar com toda certeza e com tanta veemência que isso é uma incompetência. Você tem que pelo menos procurar ler comentários, pelo menos começar a ver entrevistas, ouvir o JCast de repente, né? pra poder, quem sabe, ter um pouco mais de base pra desenvolver uma opinião um pouco mais completa. No final, você pode até não gostar do mesmo jeito, né? Como ele fala que Endless Age pra ele seria ideal ter o começo da história, né? O meio que repete e eles começam a perceber que tá com uma coisa errada e o final, né? Agora, sim. Se eles olhassem, a gente já cansou de falar, pra ser um pouco mais ponderado, a gente vai repetir a nossa opinião sobre Endless Age. Não tinha necessidade que fossem 8 episódios, mas os 5 primeiros episódios têm motivo pra existir, sim, porque cada um traz uma coisa nova, traz um clima novo, traz takes de câmeras novos, traz uma paleta de cores diferente, um clima diferente, e a gente tem ali 2 episódios antes da conclusão que são meio inúteis mesmo, que era só pra fechar 8, e eles não precisavam existir. Mas... Sem contar que o principal motivo de Endless Age, como obra em si, é no mínimo muito curioso e diferente, né? Você ficar vendo aquela mesma história por outros ângulos e com a iluminação diferente, com a trilha diferente, e focando em coisas diferentes, e ficar se perguntando até onde aquilo vai. É intrigante, é incomoda, é chato às vezes, mas é intrigante. É aquela coisa que incomoda, mas você sabe aquilo ali. A equipe de Haru é sempre tão, tão competente que você sabe que aquilo ali vai ter um motivo. E aquilo ali vai crescendo pra quê? Pra quando culminar lá em Shoshitsu, você poder entender de forma muito próxima o que leva a Nagato a fazer o que ela faz. Sim, no mundo é a de construção, Haruhi. são os blocos construtores do enredo de Shoshitsu. Sim, Shoshitsu, e além disso, eles existe por causa de Endless Age. Shoshitsu é um filme incrível e que metade do impacto emocional da história vem de Endless Age. Então, Endless Age precisa existir. Você pode, quando você for rever a Haruhi com os amigos, você pode nem assistir tudo, não precisa rever tudo, mas Endless Age é dentro da narrativa da história, ele precisa existir exatamente da forma como ele existiu. Sim, eles ainda aproveitam pra fazer esse exercício que a gente comentou nos reviews de dar um clima diferente, pelo menos pros primeiros episódios, antes de fechar os 8, sabe? E climas... Você não pode acusar nem, por exemplo, que eles fizeram 8 episódios iguais pra encher linguiça, não, porque eles têm material de novel pra fazer ainda mais 4 temporadas se eles quiserem, entendeu? Dá pra fazer um 8 temporadas. Eles não precisam fazer isso. Você conta que, enfim, é um exercício técnico, assim, incrível, né? Você tem exatamente o mesmo roteiro, sendo que você vai mudar um pouco do sentimento de quem tá assistindo só baseado em questões técnicas, como corte, edição, fotografia, esse tipo de coisa, sabe? É um exercício muito interessante, enfim. O ponto aqui é só esse, sabe? Eu acho assim. Eu não sei nem direito qual é o ponto, sabe? Não, eu tô falando pra você, basicamente. É essa a nossa defesa. Aquele negócio. A gente só falou agora, quer dizer. É aquele tipo de coisa também. Você vê que eles exageram um pouco na crítica porque eles querem chamar atenção. Eles querem que alguém faça exatamente o que a gente tá fazendo. Porque ninguém diria que Haruhi é o pior anime que ele já assistiu gratuitamente, sabe? Não, mas é aí que tá. Justamente por isso que a gente tá falando. Porque, na verdade, não é a primeira vez que a gente bate no ponto de que, na internet de uma forma geral, agora com essa democratização dos meios de comunicação, blá blá blá blá, o nível da discussão, do debate, tá caindo cada vez mais. As pessoas estão caindo no lugar comum. Elas não estão pensando. Elas estão empurrando pra frente ideias preconcebidas, papagaiando o que ela ouviu de alguém, porque falar mal ou repetir aquela opinião vai dar impressão pra aquela pessoa de que ela é muito culta, entendeu? E antes que fale, que já falaram isso pra mim, né? Isso é mimimi de quem não aguenta ter alguém com opinião contrária. Isso é besteira, né? Não é verdade. Tanto que eu já cansei de falar, por exemplo, tem o Pablo Vilaça, né? Que é esse crítico de cinema famoso aí na internet e do cinema interno e tal. E eu acho ele um pouco pedante. Eu quase nunca concordo com as críticas dele assim, inteiramente. Né? Mas uma coisa eu digo, ele argumenta extremamente bem. É um cara muito articulado. Eu queria muito ser articulado como ele. Queria muito mesmo ser articulado como ele. Ele argumenta muito bem. E o nível da discussão dele é ótimo, entendeu? Então, assim, você não gostou de Haruhi, dê seus motivos. Por quê? Os motivos que eles deram, que algumas outras pessoas, às vezes dão, não são motivos, né? São porque... pequenas ideias preconcebidas que vocês estão apenas repetindo que vocês ouviram de outras pessoas. Ah, nem que você não tenha ouvido de outras pessoas. Quando você pega e fica falando assim, ó, fica apontando pros pontos negativos, porque não existe nada que seja perfeito, certo? Não tem como uma obra agradar todo mundo, tudo vai ter seus defeitos. Quando a pessoa pega e fica falando, ó, tem isso de ruim, tem isso de ruim, na verdade, a única coisa que você tá fazendo é ridicularizando aquilo. Você não tá avaliando a qualidade, você não tá fazendo nada. Porque você não gostou, você quer que aquilo se torne ridículo. Isso é o apelo ao ridículo, entendeu? Ah. Assim, a pessoa pega e fala assim, olha, todos esses pontos negativos, olha toda essa merda, isso aqui só pode ser ruim. Você tem que concordar comigo. Sendo que, na verdade, a única coisa que você tá querendo aí é dizer que a sua opinião é superior à dos outros. Que o que você tá falando é melhor que os outros. E não é bem assim. Todas as obras são feitas pro seu público, vai ter quem não gosta, quem gosta. Mas o importante é, como o LiveView tá falando, é que, além de você falar que é ruim, já que você tá falando que é ruim, diga por quê, especifique, pesquise. É, principalmente, sim, diga não porque fale... de uma forma válida. É, não, principalmente, porque, não fale que é ruim por nada, sem conhecer. É ruim porque a protagonista é chata e ela fica bulinando os outros, fica molestando os outros personagens. Tipo, hein? Então você não vê anime nenhum, porque em todo anime tem um vilão que vai fazer mal. Ah, porque nesse caso é a protagonista. Não, não é a protagonista. Então você não entendeu o anime que você viu. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É isso, né? Ou então chegar e falar assim, ó, só tem um episódio bom em todos os 24 episódios. Você tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Enfim, eu acho que, sei lá... Enfim, não sei mais o que dizer. Isso. Não sei, cara, mais o que dizer. Haruhi não precisa de defesa. É Madoka, que eles também falam, não precisa de defesa. Inclusive, falaram mal de Madoka. É, não, eles falaram bem de Madoka, mas aí que vem o meu ponto. Pra provar que isso aqui não é rant de fanboy, eu discordo. Eles defendem Madoka de uma forma muito porca, com argumentos muito porcos. E tão porcos quanto os de Haruhi, sabe? Então, tanto pra um lado quanto pro outro, o problema não tá se eles defendem, se é uma opinião contrária ou igual a minha. Mas sim, na pobreza dos argumentos utilizados, sabe? Esse é o grande problema. E eu só fiquei um pouco abalado mesmo, vendo que outros profissionais que escrevem sobre anime, que eu admiro, né, deem tanto crédito pra eles, assim, né? Tipo, eu gosto muito do Mais de 8 Mil, né? E a Mara meio que defende eles lá e tal. Eu gosto muito da Sandra Monte, ela meio que dá crédito pra eles também. Eu fico um pouco espantado com isso, né? Tipo, hein? Mas tudo bem, né? Ah, mas isso é simpatia, social network e tal. A questão, cara. Eu tô pra isso, sabe? Eu sei o seguinte: eu vou encontrar esses caras, eu vou avisar desse rant pra eles ouvirem. Eles vão ficar sabendo. E é isso, é o tipo de coisa que não dá pra não dizer, sabe? Não dá pra não dizer, não é nada pessoal, não é nada contra eles, mas o trabalho que eles fizeram não é válido, não é pautado em nada e tem que tá aí pra ser criticado. Existe pra ser criticado. Quando você faz algo, você tá pronto pras críticas. Então, enfim. Eu só acho assim, é aquele negócio. Eu gosto de ler reviews, de ver opiniões de outras pessoas. E, modéstia à parte, eu gosto que as opiniões meio que pelo menos sigam o padrãozinho que a gente tenta seguir um pouco aqui. Que é o quê? A gente assistiu a obra, a gente pode gostar, a gente pode não gostar. Mas você tem que assistir a obra, você tem que ter certeza que você entendeu qual é o ponto daquilo, qual é o público daquilo, quem criou, por que é dessa forma. E você tem certeza que você não vai dizer besteira. Você tem que saber separar, você tem que saber separar o que é a sua opinião pessoal sobre aquilo e o quanto da tua opinião sobre isso é seu gosto e o quanto é falha mesmo da obra, sabe? É falha de roteiro, é falha de produção, sabe? É o, tipo, é o básico. E você não pode, você não pode confundir escolhas narrativas propositais com escrita porca ou então com falha de narrativa. Você não pode fazer, entendeu? Voltando, você não pode dizer que o anime é ruim porque a Nagato sabe de tudo e não conta pra ninguém. Não, porque tem um motivo dentro da lógica interna da série pra ela ser assim do jeito que ela é. Na verdade, você até pode. Só que o problema é que quando você faz isso, o resultado é essa merda de vídeo que saiu aí. Entendeu? Que assim, todo mundo tem direito à sua opinião, como diz o pessoal da MRG lá, do Matando Robô Gigante, todo mundo tem direito à sua opinião de merda. Você pode querer, você pode falar o que você quiser. A questão é, se você tá disposto a fazer, a produzir material, a, sabe, a fazer pesquisa, a expor a sua opinião ao público, além de você tá disposto à crítica, que é o que a gente tá fazendo, você também tem que estar disposto a ter seriedade no que você tá fazendo. Não, sim, entendeu? Da forma... Uma série, um título que vendeu mais de 16 milhões de produtos, sabe, de livros, de DVD, de tudo isso, 16 milhões de unidades de produtos no mundo inteiro, e você vai chegar e falar assim, puta, é o pior anime do mundo. Não, mas isso nem significa nada. Quando você falou quanto a expor a sua opinião e responsabilidade de fazer isso, isso é muito também da forma como você faz isso. Como você citou o próprio MRG, eles lá têm suas opiniões, várias vezes eu discordo, várias vezes eu tenho exatamente a mesma opinião que eu tô tendo agora sobre o VideoQuest, que não é opinião embasada, não é nada, mas em momento nenhum eles vestiram a roupa de especialista, em momento nenhum eles vestiram essa roupa de que estamos aqui pra dissecar isso, estamos aqui pra de fato fazer um review, sabe? Ali eles são só três caras dando as suas opiniões pessoais. Você vê, por exemplo, você vê que às vezes a Mara lá no Mais de 8000, ela faz umas análises de série, né? E é de zoeira, né? E às vezes ela fala muito mal de uma séries aí que eu gosto e tal, mas você vê que ela tá zoando, ela tá brincando, assim, o que ela acha de verdade da série, não sei, ela pode achar de verdade ou não, mas ela tá zoando. Então assim, se você quer virar e quer falar que o troço é o pior do mundo, pra poder chamar atenção, né, pra poder criar essa situação toda, bom, eu vou pegar um anime que é super popular e vou falar que é o pior anime do mundo pra poder curtir mesmo. Então deu uma roupagem de zoeira, né, porque não foi o que eles fizeram ali, né, eles deram uma roupagem de análise técnica, né, e não é, foi um exercíciozinho mesmo de criancinha, infantil, pra poder chamar atenção mesmo, né? E conseguiram. Estamos aqui falando deles, né? Pois é. Né? Se foi por isso, parabéns. Tá realizado, né? É, conseguiram, mas enfim, não é muito o tipo de coisa que eu procuro quando eu tô buscando conteúdo pra consumir na internet, entendeu? Eu tenho muito pouco tempo de vida, como eu já falei, a vida é muito curta, muita coisa boa pra consumir, e eu não perco muito tempo mais com coisinha engraçada pra me divertir, só, entendeu? Talvez eu seja um pouco seco de coração por causa disso, não sei. Ai, enfim, chega desse rant enorme, já passou muito tempo falando mal dos caras. Vamos tocar pro próximo bloco. E é isso, eu só espero assim, se eles vierem a escutar isso, né? Que eles não fiquem com muita. Eles vão ficar muito putos, obviamente, não tem como não ficar. Né? Mas eu espero que assim, depois que a gente pira em fundo, descubra o seguinte: cara, vocês estão com uma popularidade legal e vocês podem aumentar um pouco o nível da coisa, só querer. Então, e aí todo mundo sai ganhando, né? Né, só pensar assim, um pouco mais, analisar um pouco mais e enfim. Assim como todo mundo que põe a dar a cara tapa na internet, cara, é isso, a internet é o feedback na hora, né? Então, assim, o que eu mais espero, que nem que eu sempre falo pro pessoal aqui, sempre quando o pessoal manda e-mail e tudo, é o seguinte, aqui essas informações são coisas pra você usar pra você melhorar, né? Pra, afinal de contas, você descobrir, se você tá fazendo pra você uma coisa, se você tá fazendo pros outros, e aí você tem a opinião dos outros, se você tem um feedback você pode mudar com isso, você pode se tornar melhor, por que não, né? Quem sabe um dia você não chega mais longe do que quem tá falando de você. Não, tipo assim, aquele negócio, por exemplo, a gente fala de alguma série, alguma coisa, galera, que ouve a gente pode não concordar, mas eu acho legal que pelo menos aqui no JCast, entre os nossos ouvintes, todo mundo, na maioria das vezes que vai falar, apesar do Johan de vez em quando tem uns bate de frente aí com um ou com o outro, mas de uma forma geral as pessoas argumentam bem e sabem falar e tal, e a discussão nos nossos comentários, nos e-mails sempre é muito boa, e eu até me orgulho um pouco disso, da nossa galera aqui que escuta e tal, e você vê mesmo, né, que cada material atrai um tipo de público, né? Tanto que você comentou, os comentários deles são meio retardados também, né? Então. Até do pessoal que defende, enfim, esse mundo tá perdido. Vambora, gente. Tchau. Até mais. Tchau, até mais. Um abraço. Gente, enquanto o Darko Flair tá lá no quarto dele, a gente vai começar a falar do review de hoje, que, assim, como o J-Cash é cult, né? É praticamente um J-Cult. Ótimo, né? ótimo trocadilho. Eu comecei bem hoje. Começou ótimo, assim, você tá on fire. O que acontece? Bom, a gente vai falar, beleza, vamos tentar falar de alguma coisa mais mainstream, sei lá, vamos fazer um review de Dragon Ball, né? Se a gente fosse fazer um review de Dragon Ball, a gente não ia começar pelo anime que todo mundo viu, a gente provavelmente ia começar por aquele filme coreano, sei lá. Ou a gente ia falar do piloto, aquele piloto de Dragon Ball, que era Dragon Boy. Sim, se a gente ia falar da, sei lá, da tia do Akira Toriyama, que abusou sexualmente dele. dele, sei lá. Isso, acho... exatamente. Ótimo tema, inclusive. Uma coisa é, obviamente ele sabe dar. Mas daí, tipo, ah, beleza, vamos falar de Sailor Moon. Bom, a gente já falou mais ou menos de Sailor Moon quando a gente entrou o Reginete lá. O Lorenzetti. A gente já começou a falar e tal. Desde então, a gente sempre volta nessa. É recorrente esse papo nosso. Ah, vamos falar Sailor Moon qualquer dia desse. Vamos rever Sailor Moon. É meio que vamos falar de um clássico, né? Já rolou Cavaleiros também. A gente meio que quer falar de alguma coisa que todo mundo assistiu, só que com uma outra visão. E a gente acabou nunca fazendo, porque tudo é enorme, gigantesco, com 1.358.000 episódios. Porque é tanta coisa na linha de frente pra poder assistir. Você ainda tem uma vida real pra poder manejar. Ou finge que tem. Não, até tem, infelizmente, né? Fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que pensar no futuro, um pouquinho, pelo menos. Então, o que acontece é o seguinte, na hora de pegar, sei lá, ah, vamos rever Sailor Moon, pô, é uma coisa complicada, entendeu? Mesmo porque, até hoje, eu acho que eu só vi a primeira temporada de Sailor Moon, na Manchete, e eu vi aquele pedaço de Sailor Moon R que passou no Record. Eu não cheguei a ver nenhuma das... Quando o Cartoon Network passou a série completa, eu não vi. Eu nem revi a primeira temporada que passou, redublada, nem vi as outras, nem nada. Sim, meu caso é mais ou menos o mesmo seu. Eu não assisti muita coisa na Manchete, né? Por conta daquele problema clássico meu da antena parabólica que caiu, que não me deixou acompanhar quase nada, que passou na Manchete direito. Aí eu vi metade de R na Record e há um tempo atrás, há uns anos atrás, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu assisti a primeira baixada. Fiz uma maratona gigantesca. Inclusive o plano era continuar, mas é muita coisa. Não deu. É, eu até hoje tô nessa, porque, enfim, foi como eu falei, eu achei bem mais fácil trabalhando no mangá mesmo porque é mais rápido, sumariza os pontos principais, eu vou saber como a história terminou do mesmo jeito, é menos datado do que o anime, é um pouco menos, devo dizer, com perdão da heresia, um pouco menos irritante de se ver, porque a produção de Sailor Moon não é das mais caprichadas, tirando as sequências de transformação, que são muito boas. Uhum. Algumas temporadas, mais pro final, né, eles injetam um pouco mais de grana e tal, tá mais bonitinho. Né? Mas as mais antigas, tipo, eu tava revendo Guerreiras Mágicas esses dias e eu consigo ver tranquilamente, né? É datado, né? Mas é ainda legal, é bonito de ver. Agora, Sailor Moon é uma coisa que quando eu paro pra ver, é uma coisa que é um pouco agressivo, assim. Você realmente tem que estar muito no clima pra poder ver. Eu não acho a história tão interessante assim pra que eu passe por cima dos aspectos de produção não muito bem acabados, entendeu? Sailor Moon... Eu tô me ouvindo, inferno. Não posso falar que eu me escuto. Oi, parou. Sailor Moon é muito character driven, né? Ele é, no fim das contas, ele acaba sendo muito sobre as personagens e sobre o desenvolvimento de cada uma, porque a série, o anime especialmente, se estende por muitos episódios, com muitos fillers e muitos monstros da semana. Então, ele acaba se apegando mais a isso do que a uma trama maior. Apesar de ter uma trama maior que acaba se desenvolvendo mais lá pro fim da temporada. É, a história é charmosa, os personagens são carismáticos, são charmosos e as cenas te prendem, etc, etc. Só que realmente, na hora que você pega pra assistir e aquela série tem que competir com muitas outras coisas que estão acontecendo que você também precisa dar atenção, né? Sailor Moon comigo acaba sempre ficando um pouco pra depois, né? Não deve ser assim com algumas outras pessoas que devam ter um carinho um pouco mais especial pela série e tal, ou uma questão de nostalgia um pouco maior do que eu tenho, e aí essa pessoa vai conseguir... entrar no clima mais facilmente, né? Uhum, não é muito o meu caso. Eu gostei muito de Sailor Moon quando eu assisti a primeira vez, quando eu era pequeno, passando na Manchete. Eu era muito fã, assim como todo outro brasileiro, né? Mas também era uma época estranha, porque era uma época que você virava muito fã dos animes, porque meio que não tinha outra coisa pra você assistir também. Você não tinha opção, né? Quer dizer, você gostava porque era um anime, porque era uma animação japonesa que apresentava temas e personagens e um estilo de narrativa que você não via nos desenhos animados habituais que enchiam e enchem as manhãs aí das emissoras. Então, você automaticamente vai se atrair pela animação japonesa e se tá passando Sailor Moon, é Sailor Moon que você vai assistir, né? E não tô falando de uma série ruim, mas, como eu falei, eu adoro. Só que, boa parte parte da fama dessas séries se deve a isso, sim. Volta um pouco até, eu acho que na época que a gente tava conversando com a Sandra Monte, né? Sim, sim. Teve essa questão de que, talvez nunca, talvez seja cada vez mais difícil, né? Um anime ficar muito famoso, muito reconhecido na TV aberta brasileira, parar o mundo e tal, como esses animes fizeram. Não porque não tem mais animes bons, né? Mas porque hoje em dia tem mais opção, tem mais... O mundo mudou, né? Não é mais... A televisão aberta não é mais a principal fonte de informação e de entretenimento das pessoas, né? Então vai passar coisa lá, mas as crianças estão mais ocupadas com outras coisas. Elas estão no computador fazendo outra coisa. Elas estão assistindo as coisas pelo computador 5 anos antes do que vai ser a exibição, enfim. Então, eu perdi meu ponto completamente. Eu tô me perguntando pra onde você tá indo. Eu acho que vou parar na piada antes que eu role demais. Parei. Não, resumindo, então. Eu lembrei de que não chegar mais ou menos. Bom, já que por essas e outras, que eu não lembro mais exatamente quais, assistir Sailor Moon em sua enormidade não se torna possível no momento para que a gente possa fazer um grande e compreensivo review da série inteira, etc. Talvez um dia aconteça, vai acontecendo aos poucos, eu quero que aconteça. Então eu falei, bom, a gente pode falar do mangá de Sailor Moon. E aí a gente pensou, pra que a gente não fala do mangá de Sailor Moon? Porque a gente não fala do mangá que começou tudo, quer dizer, que todo mundo já sabia que existia desde que Sailor Moon tava bombando na televisão e saía nas capas das publicações que falavam sobre anime na época, tipo Heróis do Futuro, ou a própria Herói mesmo e tal. Sempre que falava de Sailor Moon, o povo falava, Sailor Moon começou no mangá, Codename Sailor V e blá blá blá, e Sailor Venus foi a primeira Sailor, e quando, logo no primeiro episódio de Sailor Moon, ninguém, eu lembro que eu fiquei boiando, né, porque é o primeiro episódio de Sailor Moon, mas naquele universo já existe uma Sailor Venus. E essa Sailor Venus é personagem de um videogame que elas jogam no primeiro episódio, entendeu? Sim, e é um ídolo da Serena e tudo mais. Tipo, todo mundo fica boiando, eu que ia boiando na época. Então, foi legal, depois de anos, a gente pegar e revisitar onde tudo começou. O que é engraçado, porque, como você falou, né, nas revistas a gente sempre ouvia falar que Sailor Venus veio antes... E que logo em seguida veio Sailor Moon. Mas na verdade não foi exatamente assim. Sailor V começou antes. Mas foi terminar praticamente junto com Sailor Moon. Porque... Isso foi interessante descobrir, né? Descobrir que o mangá funcionou como uma prequel. Mas ele foi saindo como uma side story. Esporadicamente. Enquanto o mangá principal e o anime saíam. Que também foi basicamente concomitante, né? Uhum. E só foi terminar mesmo da época que terminou o mangá de Sailor Moon. O que acontece? O mangá tem 3 volumes. O primeiro volume, ele saiu praticamente todo antes do início de Sailor Moon, antes do início do anime, do mangá, de tudo. Já os outros dois, eles saíram ao longo da publicação de Sailor Moon, então o segundo saiu mais ou menos quando Sailor Moon tava na fase S, e o terceiro acho que saiu até depois do fim de Sailor Moon, ou próximo ao fim de Sailor Moon, algo assim. Então cada volume, ele é muito único, sabe? Ele tem intenções muito únicas, porque eles saíram num espaço, uma diferença de 3, 4 anos de um pro outro, sabe? Então eles são bem diferentes um do outro. E só o primeiro veio antes de Sailor Moon. Todos os outros vieram depois. Agora... O mais interessante quando você começa a ver Sailor V é que a mina que você conhece, né, de Sailor Moon, ela é um pouco mais madura e, obviamente, quando ela entra em Sailor Moon, ela já é uma Sailor Scout há muito tempo ela é um pouco mais madura, enfim. Ela parece muito fisicamente com a Serena. Eu lembro até hoje uma cena ótima da... quando a Serena solta o cabelo e aí a Sailor Moon de cabelo solto é praticamente irmã gêmea da mina, e aparece as duas. A mina tinha o cabelo da Serena. E as duas têm. Essa mina do início de Sailor V, ela parece muito com a Serena, com algumas pequenas diferenças. E quando a gente vê a mina em Sailor Moon, são essas diferenças que eles exploram, né? Isso que a gente vê mais pra não ter duas personagens idênticas, porque elas são idênticas, e não só elas. Os outros personagens do mangá, os amigos dela de colégio, e depois rola até um Tuxedo Mask, eles são muito análogos, sabe? Então, as séries têm muito em comum que na hora de transpor essa personagem pra outra série, eles tiveram que fazer algumas modificações e ressaltar as diferenças pra não ficar um cast duplicado. É, porque o primeiro volume de Silovi é praticamente um teste pro que viria a ser Sailor Moon depois. Estão ali todos os conceitos principais, todos os vilões principais vão ser de Sailor Moon, vão ser baseados naqueles primeiros ali de Sailor V. A personalidade da Mina é quase igual à da Serena, né? Ela começa essa garota preguiçosa, cabeça de vento, e que só quer saber de jogar e se divertir, e retirar notas ruins e atrapalhada, etc. Ela falha um pouquinho menos na vida do que a Serena, né? Porque a Serena é um estorvo, é um aborto da natureza. A Mina é um pouco menos mal sucedida em viver, em existir. Mesmo porque ela é bonita e tal. A Serena tá sempre reclamando da aparência física dela. A Serena tem um pouco menos de autoestima do que a Mina. Uhum, apesar dela serem idênticas com o cabelo solto. É, mas a Serena teve que prender o cabelo e não percebeu, que é só ela soltar que ela fica tão bonita quanto. Dá pra fazer a linha maresquinha. E ela começa, e logo no começo da história, assim como a Serena acha a Luna, ela acha o Artemis, que depois que você assiste Madoka, você interpreta ele de uma forma completamente diferente. Eu tenho curiosidade se eu assistir Sakura, se eu vou ver o Quero dessa forma. Porque faz um pouco mais sentido a gente ver a Luna e o Artemis assim. Que eles são mais militares, sabe? Eles cobram resultado, eles obedecem ordens, eles têm um superior. Eles têm esse ar mais militaresco que faz a gente lembrar um pouco mais do Kyuubi. Agora, não sei se um personagem mais inocente, mais bobinho, que nem eu quero, me remeteria ao Kyuubi também. Hoje em dia, agora, né? Talvez, a forma como o Artemis trata a Mina no começo é bem parecido, porque ela não quer treinar, ela não quer fazer nada, né? Ela fica gastando os poderes novos dela com outras coisas, e ele tá sempre no pé, ele tá sempre forçando ela, dizendo que ela tem que guerrear, etc. Quer dizer, ele tá pegando uma menor de idade, uma garota de 13 anos, e apesar dela aparentar, dela não ser tão baixinha, novinha e sem peitos como a Madoka, né? Ela está faixa etária. Aliás, isso é ótimo em Sailor Moon, né? Que, tipo, ela tem 13 anos, sei lá, 13, 14 anos, parece ter 16, e o Taxinomask, e o Taxinomask, o correspondente ao Taxinomask do Sailor V, que aparece lá pro segundo volume, ele também, né, eu me perdi, eles estão tipo no segundo ano, sabe? Eles parecem ter quase 30 anos na cara, eles são gigantes, enormes e... É, na verdade eles representam esse ideal de, sei lá, príncipe encantado, estereotipado das garotinhas e tal, deve ser provavelmente por isso que fazem eles tão mais velhos, assim, a Naoko Takeo fazer eles tão imponentes assim. E praticamente dá cadeia isso, né? Porque a garota é muito nova. Ah, não dá cadeia porque o cara também não é tão velho, né? O cara tem tipo 16, 17. Apesar de parecer ter 25. Ah, 17, 13, acho que rola, não? Legal age. Menor de 18 tá liberado, tá não? E é durante essa série que a gente vê... Porque assim, na verdade dá pra ver no começo que a história de Sailor Moon, pelo menos no primeiro momento, não tava ainda totalmente planejada, né? É difícil saber exatamente em que ponto ela começou realmente a decidir introduzir e misturar as duas mitologias. Só que num primeiro momento mesmo, a forma como Artemis entrega os poderes pra Mina, a origem que ele dá pra esses poderes e tal, de que ela seria, tipo, seria uma espécie de detentora dos poderes da deusa Vênus, etc. É um pouquinho diferente do que a gente vai descobrir depois, né? Só vai meio que unir as mitologias mesmo no final, quando ela tem a transição dos uniformes, né? Ela muda porque a roupa dela é totalmente diferente da roupa que ela tem em Sailor Moon, né? E ela meio que descobre a verdadeira, entre aspas, missão dela, né? Na verdade, o que acontece é que o mangá de Sailor V começou e houve interesse em fazer um anime do mangá de Sailor V, logo de cara, assim, não sei porquê, achei até bastante estranho. Só que a própria Naoko achou que Sailor V não seria muito bom pra um anime extenso da forma como queriam fazer. Provavelmente por falta de personagens, por falta de trama, ou por qualquer outro motivo, não sei exatamente porquê. E aí ela criou Sailor Moon, que eu não sabia, descobri agora, que o mangá saía praticamente junto do anime, né? O mangá de Sailor Moon começou a sair na Nakayoshi, tipo, 2 meses antes do anime começar. Praticamente não é igual, mas é parecido com o que aconteceu com o Tena ou com outros desses projetos de multimídia, né? Que sai as coisas meio que ao mesmo tempo. É tudo planejado ao mesmo tempo. Eles já planejam um mangá, já planejam um anime, etc. No caso do Tena é um pouco diferente porque tem criadores diferentes envolvidos e em cada mídia a história é um pouco diferente mesmo e tal. Nesse caso não. Basicamente o anime segue... Basicamente é uma adaptação convencional mesmo de um mangá. Pega a história do mangá e amplia um pouco com fillers e tal. única diferença mesmo é que saiu com uma diferença mínima entre os dois, o que me leva a crer que provavelmente a trama talvez era passada com antecedência pra produção do anime começar a desenvolver os episódios, porque não daria tempo do mangá ser publicado e um episódio entrar em produção pra poder aquele episódio ou aquele arco ir ao ar, sei lá, um mês depois do término daquele volume, enfim. Sim, com certeza. O que acontece mais ou menos é o seguinte: o mangá de Sailor Moon é muito corrido. Por exemplo, a primeira temporada, ele tem basicamente um capítulo pra apresentar cada Sailor, uns dois capítulos ali mais focados no Tuxedo Mask e uns quatro capítulos pra batalha final, pra desenvolver o final e fechar, concluir a história, concluir o arco. Então o que acontecia mais ou menos era o seguinte: primeiro capítulo do mangá, aí começava o anime, apresentava a Serena, via uma sequência de fillers com mostras da semana e etc. E aí apresentava uma nova Sailor depois de, sei lá, 4, 5, 6 episódios. Essa nova Sailor, ela era apresentada um mês depois, tinha acabado de sair na banca praticamente o capítulo em que ela era apresentada no mangá também. E foi assim, seguiu nesse ritmo até o final, né? Nem que começou assim e depois pegou distância, não. Até o fim de Sailor Moon, o mangá era publicado dois meses, um mês antes do anime. Quem comprava o Tankōbon, comprava depois de já ter passado aquilo na televisão. Porque o Tankōbon, ele saía com histórias que já tinham passado na televisão. Que só via aquela história antes no mangá, quem acompanhava a antologia. Basicamente, todas as histórias de Sailor V giram em torno dessa Dark Agency, né, essa agência do mal, que funciona, usa como fachada uma agência de talentos, né? E o legal nesse mangá é que a Naoko ela aborda basicamente a juventude japonesa e as áreas de interesse dessa juventude, né? E alguns puritanos poderiam até dizer que ela tá usando isso pra poder alertar um pouco, né, contra a alienação dos jovens, de repente. Jovens que são muito focados em futilidades, em idols ou em jogos, ou estão envolvidos com gangues. Então, talvez você pode dizer, embora... Mas não parece, não me parece nem um pouco que é isso que ela tá fazendo. Porque em nenhum momento o mangá assume um tom moralista ou deixa entender que aquilo ali é uma lição de moral disfarçada em nenhum momento. Eu acho que é no segundo volume. Não lembro se é no final do primeiro ou no segundo volume que tem um capítulo sobre as gordinhas, né? As gordinhas que estão comendo. Tem uma coisa lá muito gostosa que elas comem chocolate, se não me engano. Elas comem e vão todas começar a engordar. E não tem nenhum tipo de lição ali, sabe? Não tem nada disso. Não tem nenhum comentário social nem nada do tipo. É só uma coisa que tá relacionada com adolescentes e que ela usa. Mas ela não tá querendo passar nenhuma lição. Até porque o Artemis mesmo fica forçando dieta na mina, sabe? Mandando ela parar de comer e tal. Então não é uma coisa muito saudável pra você ensinar pra um adolescente. Não é. Na verdade, eu não acho que tenha nada muito, muito pesado. Quando apenas se você quiser ser um pouco chato, você pode encarar dessa forma, porque basicamente ela usa todos os elementos que ocupam a mente dos jovens. E nesse ponto ela não assistiu. Ela talvez assistiu no sentido da lição de moral. Se ela quis passar alguma lição de moral ali, ela não assistiu. Mesmo porque o mangá é uma comédia escrachada, né? Ele é muito mais calcado na parte cômica do que Sailor Moon, né? Sim, sim. Sailor Moon tem a parte dramática, tem, enfim, as lições, o crescimento das personagens, todo mundo morre no final, tem essas palhaçadas assim. Sailor V é completamente descompromissada, é totalmente frenético e bagunçado, e as coisas acontecem rápido demais, e eu particularmente achei a história um pouco atropelada por causa disso. Ela é, a história é completamente descompromissada, ela não tem compromisso nenhum. E Sailor V é metade do que é o anime de Sailor Moon. O anime de Sailor Moon, você tem muito do humor, o anime de Sailor Moon fica dançando entre esse humor escrachado e essas situações, pra parte mais dramática, a parte da trama maior, dos vilões e tal. Então, nos mangás, o anime é meio que dividido, né? Essa parte de filler, de comédia, de monstro da semana fica com Sailor V, e a parte da trama e do drama e da choradeira, do sofrimento de gente morrendo, fica pro mangá de Sailor Moon. O que é interessante, porque pelo menos no primeiro volume de Sailor V, eu tava... Tem algumas histórias de Sailor Moon que eu tenho impressas muito fundo na minha cabeça, porque eu tinha aquelas revistas que eram vários... Eu também tinha algumas dessas revistas que eles pegavam screen caps dos episódios. Isso, screen caps dos episódios e colocavam um balãozinho. Eu tinha umas 4 ou 5 dessas, e eu lembro que na época, como não tinha manchete, eu não conseguia assistir, era tudo que eu conhecia de Sailor Moon. E eu lia e relia um trilhão de vezes. Então eu tenho elas bem impressas na minha cabeça. E algumas dessas tramas de Sailor V, elas foram adaptadas pra Sailor Moon. Eles adaptaram tanto pra mudar pra Serena, pena, né? Mas também pra durar um pouco mais de tempo, porque o capítulo é bem curtinho, é bem rapidinho, é bem... Tem um monstro, tal, acabou, tal, lutou, fim. No anime eles têm que estender isso um pouquinho mais, aí apresentam mais personagens, colocam os amigos da Serena pra passar por aqueles perigos e tal. Mas os primeiros fillers de Sailor Moon, pelo menos a primeira metade da primeira temporada, eles têm inclusive essa mesma temática de coisas relacionadas com jovens da época. Pô, justamente por isso ter vindo de Sailor Moon, de Sailor B. Aham, tem muito disso. Então, basicamente, a história, essa Dark Agency, ela é basicamente todo vilão de Sailor Moon sempre quer energia, né? Eles sempre querem sugar a energia da humanidade japonesa por algum motivo. Os japoneses são ótimas baterias, aparentemente. Baterias perfeitas. É, então, eu não sei como é que as máquinas e Matrix não focaram só no Japão. Então, assim, eles se utilizam de vários meios pra poder se introduzirem na mente dos jovens. Então, eles, como eu falei, tem essa fachada de uma agência de talentos, então eles lançam cantores, famosos que arrebatam multidões, eles têm agências de viagens, porque lembrando que esse mangá é de 91, 92, né? Ali quando 92, eu acho. Quando a bolha tava estourando ali, a bolha econômica, o Japão tava em crise, então é legal porque em alguns momentos eles mencionam essa crise, né? Falando que, o Japão tá em crise, mas ainda assim eles estão viajando, né? Então vamos investir na viagem, ela vai já colocam lá um agente lá no meio de uma agência de turismo, né? E aí, coincidentemente, a Sailor V, a Nina, tá sempre envolvida no meio dessas confusões. Mas essa Dark Agency, lá pro terceiro volume, eles fazem um retcon. E ela vira uma espécie de braço do Dark Kingdom, que é o primeiro... São os vilões da primeira temporada, aquela Rainha Beryl, acho que esse é o nome dela e tal. Faz sentido, porque o som, o nome do vilão, Sailor V, esse Damburi, ele soa como os vilões de Sailor Moon, né? Da primeira temporada, o nome dos generais desse Dark Kingdom. Então faz todo sentido, assim, que ela tenha unido dessa forma as mitologias. Realmente, a Dark Agency de Sailor V, apesar de todos os vilões de Sailor Moon, geralmente, eles sempre querem a mesma coisa, mas nesse caso, ela realmente tem um pouco mais a ver com esses primeiros vilões de Sailor Moon, por causa dos métodos que eles usam, etc. Né? Sim, sim. Se bem que eu não vi Sailor Moon inteiro, então posso estar falando besteira. Realmente, até o final é isso mesmo? Todos os vilões sempre querem energia? Não, eles passam a ter motivos diferentes depois, que giram mais ou menos em qualquer desculpa pra você ter um monstro da semana. Uhum. Mas eles passam a ter motivos diferentes, além de só pegar energia do pessoal e tal. Isso é mais da Dark Agents mesmo. Dark Agents não, Dark Kingdom. Mas aí no segundo volume, essa coisa é meio que deixada de lado. No início, na primeira metade, você até tem umas histórias mais isoladas e envolvendo essas questões da adolescência na época e tudo mais. Mas na segunda metade... Mesmo porque esse primeiro volume foi o que precedeu Sailor Moon. Então, a partir do segundo volume, enquanto já estava acontecendo Sailor Moon, obviamente ela não podia começar a repetir as ideias dela nas duas mídias, né? Sim, sim, sim. O que ela testou no começo de Sailor V, nesse ponto do tempo, ela já estava usando de forma um pouco mais desenvolvida em Sailor Moon. Então, quais temas agora vão sobrar pra ela tratar em Sailor V? E aí, a segunda metade do segundo volume de Sailor V é todo sobre os hormônios da Mina. Cada capítulo ela se apaixona por uns três caras diferentes, sabe? Ela não pode ver um cara na frente dela que ela se apaixona por ele. Inclusive... Oi? Pensa em mim, assim. Será que eu tinha chance com ela? Não, não. Porque ela tem uma certa predileção por caras loiros. É. Praticamente todos, porque ela se interessou, têm o cabelo branco no mangá. Então, eles provavelmente são loiros ou com cabelo muito claro. Pois é. Mas ela começa a se apaixonar por todo mundo, sabe? E o mangá começa meio que a ser sobre isso. Tem até uns personagens que são inseridos que não tem muito propósito. E, inclusive, aparece até no primeiro capítulo, no primeiro volume. Eu não lembro. Você leu o primeiro volume, Cris? Só o primeiro? Quase. Ah, tá. Não, tem outros personagens recorrentes que são esses policiais, né? Que tem a chefe de polícia, que é mega fã da Sailor V, que quer conhecer a Sailor V. E que podemos dizer que se for pra fazer um casal Yuri nesse mangá seriam as duas. E o comparsa dela, que não serve pra nada também. É, na verdade, a Sailor Venus, ela vira uma estrela, né? Ela vira, que é muito famosa. Essa diferença um pouco. Em Sailor Moon, elas meio que estão ali atuando nas sombras, né? Mas a Sailor Venus não. Ela é famosérrima e ela é conhecida, mesmo porque, como ela só pensava em jogar videogame ao invés de treinar, o Artemis, então, tem esse incrível plano, que é fazer um videogame. Game da Sailor V. Então é por isso que no começo de Sailor Moon rola um videogame dela. Uhum. Porque é o videogame que o Artemis usa, porque ela jogando a personagem dela, ela obviamente vai treinar. Então ela é conhecida, ela é famosa e ela estrela videogames e filmes e coisas assim. E tem esse policial que começa a achar que ela tá manchando o nome. nome dos policiais, né? Ela tá fazendo todo o trabalho que eles deveriam estar fazendo. Então, a chefe de polícia meio que põe esse cara pra poder ficar no pé dela. Mas secretamente é uma hiper fã, e é o sonho dela conhecer a Sailor V, na verdade, não acabar com ela, mas sim chamar a Venus pra poder atuar oficialmente do lado da polícia. Ela quer ser a comissária Gordon da Sailor V. Ela quer fazer isso não só porque a Sailor V é boa e tudo mais, mas porque ela é uma mega fã da Sailor V. Ela tem posters da Sailor V espalhada, só que ela faz isso em segredo, né? Ela não fala pra ninguém. É, publicamente, ela só tá caçando a Sailor V, mas em segredo, ela só quer ficar perto do ídolo dela. Eu achei esse personagem bem interessante, na verdade, porque é aquele negócio. É um mangá tão sério, e tão maluco, e tão... que é um pouco difícil você focar, porque assim, tem a Mina e tem o Artemis, né? Uhum. Geralmente, numa história, é oficial. Você não liga pro protagonista. É oficial, né? Uhum. Em Sailor Moon, a sua favorita, obviamente, não vai ser a Serena. Jamais. Entendeu? No meu caso, sempre foi a Vênus e a Júpiter. Sempre. A Vênus e a Júpiter? Eu sempre gostei muito da Marte e da Júpiter. E da Saturno, que aparece depois também. A Saturno eu não cheguei a conhecer. Das cenas iniciais, eu gosto da Júpiter. Da Vênus eu gostava simplesmente porque, enfim, quando ela chega na série, ela já é... Ela já tem os poderes, ela já atua mais tempo, ela tem um gato só dela, entendeu? Uhum. Eu gostava do Artemis, mas é porque ele é menininho. Uhum. E a Júpiter, não sei, a Júpiter ela parece mais madura, ela é de fato mais velha que as outras ou não? Ela é mais... Não, ela não é mais velha. Ela só é mais tomboy, né? Mais alta e mais incisiva do que todas as outras. Ela tem atitude... Ela mas mais é... velha, eu acho que ela não é, não. Ela não é tão chata como a Marte, né? Mas ela tem atitude, ela tem que ser enjoada, ser tsundere. E, enfim, ela tem uma coisa meio Michelle Rodrigues, entendeu? Aham. Uhum. Gosto dela. Também quero apanhar da Ju. Mas então, nesse segundo volume, a gente começa a perceber... Olha, termina. Enfim, como você, obviamente, então... Mas aquele negócio, eu gosto da Vênus em Sailor Moon, né? A Vênus em Sailor V, ela é muito chata, assim. Não tem como você... eu, particularmente, não é o tipo de personagem que eu goste muito. Na verdade, é aquele protagonista. Pode ser chato, desde que tenha um bom elenco de apoio. Só que o elenco de apoio, pelo menos nesse começo do mangá... Não existe. É um bando de caras no fundo. Inclusive, tem um nerd que é igualzinho o nerd. Parece que é o mesmo, não, né? Não é o mesmo, mas ele é idêntico. O nome americano do nerd de Sailor Moon é Kevin. Ou não sei o nome japonês. Enfim, é a mesma coisa, aqueles óculos espiral e a fundeira na história mesmo. Só que o que acontece? Todos os personagens secundários de Sailor V servem só pra poder, enfim, falar alguma coisa que precisa ser dita e mover a história pra frente. E esses dois policiais é o mais próximo que a gente consegue de bons personagens secundários, né? Sim, porque só que... Porque eles morrem ali. Mas, infelizmente, como também não é a proposta do mangá, entendeu? Não é essa. Dá a impressão que ela tá fazendo o mangá mais pra se divertir mesmo, pra relaxar, né? Então, você nunca tem o suficiente deles, ou eles nunca realmente te vão pra frente como personagem. E isso, se você tá buscando algo mais na história, pode te frustrar um pouco, né? Sim, mas... como você falou, como ela faz o mangá só por diversão esporadicamente, e como tem um espaço de tempo muito grande entre o lançamento de um capítulo e outro, alguns personagens são introduzidos e são esquecidos. Eles desaparecem completamente. Tem um no segundo volume que é aquele de cabelo... De aquele cabeludo, chegou a ver? Isso. É o cabeludo que defende ela e tal. Isso. Ele some. Inclusive, o começo do terceiro volume não faz sentido nenhum. Porque o final do segundo volume vai meio que desenvolvendo uma trama maior, que pode ter talvez uma conspiração ali, uma coisa maior que una esse mangá maluco, onde coisas acontecem o tempo todo. Aí, quando vai começar o terceiro volume, ela isola isso lá pro fim, e no início ela faz histórias fechadas, com temática de bichinho, sabe? De estimação. Aí tem o capítulo da gatinha, o capítulo do cachorrinho e o capítulo da mosca. E depois ela volta com a trama anterior e desenrola ela rapidamente e fecha o mangá. Então, assim, é muito randômico, sabe? É muito o que Naoko Takeuchi tá afim de fazer agora pra passar o tempo. Que historinha ela quer contar pra passar o tempo? Sailor V basicamente é isso. Uhum. O que é muito interessante. Sailor V, ele tem um valor muito grande comparado quando você bota ele em comparação a Sailor Moon e a Naoko, sabe? Então, ele é interessante quando você traça esse paralelo com Sailor Moon e com a Naoko, sabe? Ele isoladamente como obra, ele é bem fraco, mas colocando do lado de Sailor Moon e com todo e colocando todo o valor de produção dele, sabe? Em comparação aos outros dois, ele ganha bastante coisa. Na verdade, ela é uma mangaka muito talentosa, então isso não é uma questão de é ruim ter essas características, então não lê. Porque tem uma grande diferença. Às vezes, uma obra de ficção, ela é só ruim porque quem tá produzindo é incompetente. Ponto, né? Ou então não soube fazer direito. Uhum. E às vezes, não é que questão que é ruim. Às vezes, a mesma característica que você acharia apenas ruim em uma obra, na outra você releva. Por quê? Porque você sabe que é proposital e você sabe que está incluído num contexto maior, né? Então, se em alguma outra obra poderia falar que essa confusão, esse clima atropelado, esses personagens mal desenvolvidos, isso compromete a obra pra mim, não vou ler mais. No caso de Sailor V, você releva, você sabe que estava acontecendo o Sailor Moon e aquilo ali serve realmente pra você acompanhar, pra você ter um pouco, apreciar. É um extra, né? São capítulos especiais que saíram esporadicamente enquanto Sailor Moon era publicado. É uma forma de você curtir um pouco mais daquele universo sob um outro ângulo, um ângulo um pouco mais descompromissado, um pouco mais tranquilo, né? Pra você tirar férias um pouco do dramalhão que é Sailor Moon. Sim. E pelo mangá sair muito espaçadamente, você consegue ver os saltos da qualidade do traço dela, né? Você não acompanha, porque normalmente quando você lê um mangá muito extenso, você vai acompanhando o traço do autor ou da autora evoluindo, e você não sente, você só vai sentir quando você olha uma imagem do primeiro volume no décimo e toma aquele choque, né? Meu Deus, mudou tanto assim, eu nem percebi. Nesse caso em especial, como um capítulo saiu, sei lá, com um ano, dois anos de diferença um pro outro, você sente muito mais como ela evoluiu, sabe? E no início, a arte dela é meio tronche, meio feinha, mas no último volume, eu acho a arte dela muito bonita, de um jeito muito especial, porque ela continua não tendo muitos detalhes, continua praticamente cenário, uma coisa que não existe, só que os closes dela são muito bons, ela tem algumas coisas que ela faz muito bem, e você vê que a falta de detalhes e a falta de cenário e tudo isso é até bastante proposital, porque ela é boa, ela sabe fazer, só que ela prefere deixar tudo muito limpo. Ela cria bons personagens, né? As personagens dela são muito características e muito... Ela é uma ótima character design, sabe? Todo personagem que ela cria, você bate o olho e você identifica. É, ela consegue criar personagens que têm basicamente os mesmos traços, mas que são diferentes. E são carismáticas e cada uma na sua maneira, né? E não é qualquer uma que consegue fazer uma história que tem várias garotas heroínas que tinham tudo pra ser iguais, ou então cada uma poderia representar algum estereótipo fácil, né? E não, ela consegue fazer várias garotas que estão na mesma faixa etária, estão lutando no mesmo time, mas são garotas diferentes, né? Muitas vezes elas compartilham características marcantes muito próximas, né? Até como você tava comentando a Júpiter e a Marte. É. Só que ela consegue deixar cada uma muito única. É, a maior prova disso é justamente isso. É a Vênus, que no primeiro volume, ela é bem igual ao que a Serena vai ser depois, mas ainda assim é diferente. Ainda assim, ela não é uma simples cópia da Serena, ela não é uma simples Serena versão beta, né? As duas têm muitas diferenças e tal. Desde o começo, mesmo que no começo ela não tivesse planejado a Serena ainda, né? O que é bem legal. Aliás, na questão de não estar planejando, desde o começo as outras personagens fazem participações especiais assim no fundo, né? Mas lá pro fim do primeiro volume e início do segundo, que é quando o mangá já tava saindo, né? Quando o Sailor Moon já tava saindo. A primeira vez que aparece, se não me engano, é a Serena, que é uma amiga dela lá no Flipper lá que a Vê fica. Sim, sim, sim. Isso já é lá pro final do... Acho que é no começo do segundo ou final do primeiro. Final do primeiro, Que é quando a Sailor Moon já tava saindo. É. Mas então, acabou que a gente fechou o círculo, né? Que, como eu tinha dito no início, o valor de Sailor Moon, o principal valor de Sailor Moon, tá nas personagens. Ele é uma obra muito character-driven, né? Muito voltada pros personagens e quem assiste Sailor Moon, quem gosta de Sailor Moon... Gosta principalmente daquelas personagens do que da trama em si. Sim. Porque eles são todos muito bem construídos. E isso começa a ser visto em Sailor V, ainda que de forma quase que acidental. Porque ela realmente não estava muito preocupada com isso. Enfim, eu recomendo pra todo mundo que tiver afim de ler Sailor V, que leia... Não foi como a gente fez, porque a gente leu pra gravar, né? Mas que leia descompromissadamente, sabe? Tá ali, aí você lê um capítulozinho hoje, um capítulozinho amanhã. Porque foi feito pra ser lido assim. Foi feito pra ser lido em longos espaços de tempo, sabe? Então você não precisa de pressa. Se você ler muito seguido, você vai acabar não aproveitando muito, porque vai meio que saturar. Então o ideal é você pegar alguns capítulos soltos assim, de vez em quando, dar uma lidinha. E por pura curiosidade, é divertido, relaxa. É gostoso de ver. É gostoso de ler e principalmente se você já tem essa história com Sailor Moon, né? Rola a curiosidade e tal, de você saber o que tá acontecendo. Agora, realmente é bem curioso, né? Saber porque é uma história bem sem compromisso, né? E é curioso que tenham visto tanto potencial assim nesse universo, né? Logo de cara. Pois né? Isso que é muito estranho, né? Porque era um mangá muito novo, ele tinha só alguns capítulos e o pessoal se interessou muito por aquilo. Talvez tenha sido justamente pelo humor, né? Que a primeira temporada, a primeira parte, A primeira metade da primeira temporada de Sailor Moon explora bastante. É. Então talvez o que tenha levado o Sailor Moon pra TV tenha sido o humor da Naoko. Ou não, não sei. Assim, fala, cara, essa garota é bonitinha e tem humor e ela se transforma, tem um gato que fala, entendeu? Vamos fazer mais dessas, entendeu? Vamos fazer um monte. E cada uma vai ter uma cor, entendeu? e vão fazer uma coreografia e vai ter outro gato. mais gatos. É, provavelmente isso. Nós temos mais planetas, vamos fazer mais dessas, entendeu? É igual fizeram com Sakura Card Captors, que na hora de fazer o anime, eles resolveram completar as cartas que estavam faltando no baralho. Sim, sim. No mangá tem menos cartas do que no anime. Daí, beleza, nós temos mais cartas, por que a gente vai fazer menos anime por causa disso? Não seja por isso, vem cá, Clamp, vamos fazer o resto. Então, tem essa série, né, que tá repercutindo muito por aí, e a gente resolveu comentar porque, enfim, desde o final de Lost, é a melhor coisa já produzida pela televisão americana, né? Podemos dizer assim. Polemizar? Qual é o problema? os americanos, eles não são muito conhecidos pela sutileza narrativa deles, né? Sim. E dá a impressão que, sei lá, todas as produções, assim, de massa, ou são escritas pelo Manuel Carlos ou pelo Thiago Santiago. E principalmente no que diz respeito a obras pra criança, né? Geralmente, é igual, por exemplo, quando uma empresa vai lançar vai vender biscoito, ou vai vender balinha, ou qualquer merda, eles ficam sempre batendo na tecla na hora de fazer o merchandising daquilo no valor nutritivo da coisa, né? Uhum. Por quê? Você acha que alguma criança é preocupada com isso? Não. Eles fazem isso porque eles sabem que quem vai abrir a carteira pra comprar é o pai e a mãe, não é a criança, né? Então, não na minha casa, mas num lar normal, os pais detêm o controle do controle remoto, né? Então, obviamente, os pais, por algum motivo, os adultos tendem a esquecer como era quando eles eram crianças, né? Com muita frequência, na verdade. Não sei por que também isso acontece, mas acontece. Então, eles têm essa visão um pouco distorcida do que um programa de TV precisa ter pra o meu filho poder assistir, né? Aparentemente, tem um tipo de produto na televisão brasileira que não passa por esse fio, que é a novela, né? Os pais não se preocupam que os filhos vejam novela, não se preocupam. Mas quando é desenho animado, né? Aí tem um monte de regra. Precisa, enfim, precisa ensinar alguma coisa, precisa ser um programa educativo, aí mete Discovery Kids, aí mete, sei lá, Teletubbies, ou aquele programa da Xuxa que ela ensinava pra você quando o copo tava meio cheio ou meio vazio, enfim. Não, que é o tipo de coisa que nenhuma criança sabe, né? Eu assisti esse programa da Xuxa muito perplexo, porque eu não sei que idade uma criança precisa ter pra não saber aquelas coisas que estavam sendo ensinadas ali, sabe? Eu acho assim, que se você é um filho especial... É muito útil, com certeza. É bem útil, deve ser útil, não sei. Deve ter formas menos idiotas de você ensinar seu filho especial. Mas seu filho não é. Não requer nenhum tipo de... Não tem nenhum problema mental, não requer nenhum tipo de cuidado especial e tal. Você pode confiar um pouco mais no raciocínio dele, né? Você pode confiar um pouco mais que seu filho, ele é inteligente, ele é capaz de entender, né? Uma história, às vezes, um pouco mais complexa, uma lição de moral, às vezes, um pouco mais sutil. Ele nem sempre vai precisar ser ensinado de alguma coisa a todo momento. Ele pode assistir alguma coisa que tem uma certa dose de violência, que é necessário, né? Ou pelo menos que não vai precisar ser ensinado de forma tão escrachada o tempo todo, né? A criança não precisa. Inclusive, normalmente não funciona. Funciona menos quando fica muito claro pra criança que aquilo tá tentando ensinar algo pra ela, sabe? Enquanto quando ela se diverte com a história e acaba aprendendo enquanto tá se divertindo, isso acaba fixando mais na mente da criança do que uma lição de moral dita no final do episódio de He-Man. Contos de fadas, antigamente, o original deles, você vai pegar, eles são sempre extremamente sombrios, extremamente assustadores e tal. E eu já vi vários, enfim, pedagogos ou psicólogos que seja dizendo, falando sobre a importância disso, a importância de você expor a criança, não colocá-la numa bolha, né? Uhum. Que eles dizem que a criança tem que, enfim, tem que correr, tem que cair no chão, tem que ralar o joelho, tem que assistir coisas um pouco mais pesadas nas suas histórias e tal, pra poder... Tem um livro que eu sempre quis ler, mas nunca consegui porque é da Conrad, e ele esgotou desde dessa falência da Conrad, eu acho que eles não reeditaram. Que é aquele Brincando de Matar Monstros, ele é todo sobre isso, é sobre a importância da violência de mentirinha no crescimento de uma criança. criança, sabe? Que é justamente o que hoje em dia mais tentam privar da criança. É essa a coisa da violência, de mentira, dos monstros, do medo, sabe? Que é uma coisa que a criança precisa pra crescer. E a coisa do politicamente correto, que eu já cansei de falar, né? Que tá matando mesmo. Filmes que poderiam ter um impacto muito maior, às vezes não tem, porque você fala de blá, blá, blá, blá, blá, né? Então, e coisas que antigamente não tinham, né? Coisas que você via antigamente, coisas em programas, em filmes infantis, que hoje em dia você não vê mais, né? No filme que censura livre, não vai ter mais. E é muito raro. E isso é pior ainda quando se trata de produtos feitos pra garotas. Sim. Inclusive por outros motivos. Não só porque é bobo e besta, mas porque normalmente o produto feito pra garota, ele isola a garota em um estereótipo ou dois só. Quando você dá um produto pra garota, você tem personagens de vários tipos, você tem vários interesses pra um garoto, né? Normalmente a sociedade aceita que o garoto se interesse por coisas variadas. O garoto pode gostar de futebol, o garoto pode gostar de soltar pipa, o garoto pode gostar de brincar de carrinho, de brincar de boneco, de jogar videogame. A garota não. A garota, ela tem que gostar de boneca e de, sei lá, roupas, se arrumar. E é disso que garotas gostam. Enquanto garotos têm uma gama muito maior de coisas que eles podem gostar, que eles podem se interessar por. E às vezes a garota acaba. Às vezes, muitas vezes você vê a menininha, tô lembrando aqui da sua sobrinha, com as brats lá dela, sei lá, aquelas bonequinhas, ela toda patricinha, a gente ficava brincando, né? De que, ah, você não pode deixar ela cair no lado rosa da força, né? Uhum. Que faz ela ser um pouquinho mais nerd. Você quando tava lá morando com ela, tava tentando desesperadamente isso. Mas a mãe não deixava. A sua irmã forçava pra ela o lado rosa da vida, né? Sim, é por isso que eu tô doido pra que a Marina Lopan estreie logo na televisão, porque eu quero muito que ela assista. Aí, o que acontece é exatamente isso. Às vezes, a garota acaba realmente sendo uma patricinha. Não tem problema ela ser uma garota mais vaidosa ou mais mulherzinha. Mas eu acho legal que se deem opções pra essa garota, né? Será que a menina tá ligando pra roupa ou pra aparência porque ela realmente liga? Ou porque a mãe, desde pequena, tá passando glow na garota e metendo vestidinho e enfiando ela um monte de Barbie? E a Barbie é uma padroeira da futilidade, né? É, sim. A Barbie, antes de qualquer coisa, inclusive eu vivia repetindo isso pra minha sobrinha, a Barbie é deformada. Ninguém tem um pescoço tão grande, pernas tão grandes e aquelas proporções. Aquilo é impossível. A Barbie é uma Crawford. Ela é uma modelo, caucasiana, louraça, tem um corpaço. E a vida dela é festa. E sair com o namorado e com as amigas dela. E é isso que ela... E é isso que essa porra dessa personagem vende pras crianças. Aí beleza, eles estão fazendo desenho animado dela hoje em dia. Aí tem a Barbie do Quebra-Nós, a Barbie Fado, caralho, é quatro. Aí tem várias... Mas são sempre histórias muito rasas. São sempre histórias muito, no final das contas, é só a Barbie bonita bonitona sendo isso que ela é, a Barbie bonitona, né? Sim, a minha sobrinha, ela tinha alguns DVDs da Barbie, e nas histórias mais recentes eles meio que tentam quebrar essa imagem dela. Tem um especial, que é o Barbie e as Três Mosqueteiras, que tem uma Barbie mais heroína, lutando e com espada e tudo mais, sabe? Um pouco menos patricinha e princesinha. Mas mesmo assim, ainda é uma personagem que prega a beleza, o estilo e esse tipo de coisa, sabe? Que eu acho muito nocivo, principalmente pra uma criança pequena. Que ela não tem escolha, né? Eu acho que é o tipo de coisa que uma criança pequena não deve pensar. É o tipo de coisa que eu acho até válido, eu acho até menos nocivo pra uma criança de 10, 11, 12 anos. Mas pra uma criança de 5, 4, que era a idade da minha sobrinha, sabe? É uma coisa muito nociva. É uma ideia que você tá pregando e enfiando a força na cabeça de uma criança, que eu acho que é muito cedo pra... É uma ideia consumista e uma ideia de estética que é muito nocivo pra uma criança pra você colocar na cabeça dela tão cedo. Antes dela ter qualquer tipo de senso crítico. É, tipo... É, porque assim, a garota cresce com esse ideal do que é ser mulher ou do que feminina. Só que assim, a criança quando é muito nova, você não vai saber se ela vai ser uma adolescente magrinha, entendeu? A garota não é obrigada quando crescer a ser magrinha, a se encaixar no nosso padrão atual de beleza, a ter o cabelo lisinho, escorrido, entendeu? Sem contar que você não vai nem saber se essas ideias que você tá incutindo nela agora vão continuar lá. E aí talvez essa garota se sinta até pra sempre culpada por ser diferente do que ela deveria ser como mulher, com a ideia de mulher que foi posto na cabeça dela desde sempre. Isso acontece em meninos também, mas em menor escala, tipo, também não traumatiza tanto, quer dizer, porque como eu falei, sabe, o garoto ele tem mais possibilidades, sabe? Como garoto, a única coisa que você não pode ser é viado. Não, tô falando assim, no troço dos meninos existe o padrão de comportamento de um garoto, né? Aquele garoto que tá na rua e tá vindo jogando bola e jogando videogame, não sei o que, não sei o que lá. Sim, enquanto as garotas elas só podem ser garotas, só podem ser essa ideia de garoto, os garotos eles podem ser qualquer outra coisa, menos isso. Então tem uma gama de possibilidades muito grandes, muito maior do que as garotas. O padrão comportamental feminino ele é imposto pras mulheres de uma forma um pouco mais fascista, um pouco mais um pouco mais ditatorial do que é com os garotos, entendeu? Uhum. Porque ele assim, no máximo que vai acontecer com você, sei lá, seu pai vai te olhar meio torto, você não vai ter muitos amigos e tal, mas garota não, né? A garota, ela vai se envergonhar, ela vai achar que, sei lá, ela pra ser uma mulher realizada, ela precisa casar e ter um homem, e aí ela não se encaixa no padrão de beleza, e aí, de repente o cara que representa o homem ideal nos sonhos dela não é o homem que na vida real vai se interessar por ela, porque assim é a vida, entendeu? Uhum. E aí, quer dizer, a garota, enfim, é tudo errado. E é por isso mesmo que é muito raro você ter bons desenhos para as garotas por dois motivos. Um, porque ou o desenho ou o produto vai vender essa imagem fútil, e esses desenhos antigamente, né, e até hoje acontece isso, eles são feitos para vender um produto, ou vender um boneco, ou vender um brinquedo, né? Sim. E tudo que é feito com isso em mente, obviamente, não vai gerar uma história muito boa em termos de narrativa, em termos de personagem. Vai ser uma coisa mesmo que vai ser uma vitrine animada do boneco que você quer vender, né? E os anos 80 foram povoados de desenhos assim, de I. Joe, He-Man. É lógico, você pega assim, alguns viraram clássicos, né? O próprio He-Man, ou a She-Ra. Mas assim, viraram clássicos por vários motivos, porque era muito popular e conseguiu cavar o seu nicho dentro da cultura pop e tal. Agora, se for pegar o roteiro daquilo, entendeu? Não é nada muito profundo, entendeu? É um desenho ruim em termos de escrita, em termos de, enfim, de personagens e tal. Não é nada muito, sabe? É uma coisa que você acha legal pela sua nostalgia, que você era uma criança quando você assistia, mas não é nada muito profundo, né? E o próprio Meu Querido Pony, na época, era uma porcaria. O Meu Querido Pony não fez muito parte da minha infância, não sei exatamente por quê. Eu não sei se passou um pouco antes. Eu lembro que existia, tava por aí no ar quando eu era pequeno, mas eu nunca me liguei muito. Eu acho que o que acontece é que o desenho, eu acho que ele é bem antigo, e a gente não viu. O que a gente tinha que tava por aí eram os brinquedos, que estão aí desde sempre, estão aí até hoje. Que, inclusive, os brinquedos sempre me irritaram. Eu sempre olhei pra aqueles pôneis e eram cavalos travestis, né? Todos eles. É um cavalo um pouco picado, rabo. Aquele mesmo cabelo da Barbie era o material do rabo dele. Aham. Uhum. É crina. Então aquele rabo despenteado e um sticker atrás, uma coisa andando, mas eu não lembro o que era. Era pronto, eu tinha primas em volta, minha crescerina. Era tipo, eles eram tipo a Barbie cavalo, sabe? Porque todos os pôneis, eles tinham muito glitter e coisas que lembravam maquiagem de alguma forma, sabe? E a crina e o rabo era de cabelo e mega colorido com um trilhão de cores e tal. Então, enfim, era um produto muito fútil, né? Também. No fim das contas. Tipo, e assim, eu lembro, eu acho assim, se não tava passando pela primeira vez quando eu era pequeno, tava em reprise. Porque eu lembro claramente desse desenho passando na televisão. Só que nunca me atraiu. Porque os cavalos eram feios, o desenho bem ruim, né? Na época já era bem ruimzinho. O design dos bonecos mesmo é feio, né? Eu acho o design dos pôneis muito feio. Porque eles são cavalos realistas demais pra serem tão flufuzentos. Então, o que me irritava é justamente isso. Tinha um cara de cavalo, entendeu? E eu não sei se é porque eu não tenho. Assim, eu não ligo muito pra cavalo, entendeu? Não é um bicho que eu tenho algum tipo de ligação emocional mais forte. Então, eu vi aquele bando de cavalo falando, eles não tinham muita expressão, não eram personagens muito expressivos, eu não ligava pra esse desenho. Mas, enfim, eu acho que foi popular o suficiente, popularizou suficientemente bem a linha de brinquedos. A linha de brinquedos existe até hoje, tá aí e tal. E foi o suficiente pra Hasbro aprovar um novo projeto dentro dessa franquia. Um novo desenho animado. Sim, inclusive é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei o que veio primeiro. O desejo de toda garota de ter um pônei ou My Little Pony? As garotas querem pôneis por causa de My Little Pony ou as garotas sempre quiseram pôneis e My Little Pony se aproveitou disso? Qual é a coisa das garotas com os pôneis, afinal de contas? Por que você precisa ter um cavalo em miniatura, né? Não, e assim, é um cavalo em miniatura. Então por que é coisa de garota? Por isso que eu acho que tem muito a ver com My Little Pony, sabe? Normalmente são as garotas que querem pôneis. Você não vê um garoto pedindo um pônei. Um garoto quer um cavalo? Um garoto talvez queira um cavalo, não um pônei. Mas eu imagino que a coisa do pônei talvez seja por conta de My Little Pony, né? Até por ser uma coisa das meninas, né? As meninas têm mais esse desejo de ter um pônei. Não sei, enfim. Um belo dia de vamos fazer uma linha de cavalos anões coloridos. Travestis. E as meninas vão gostar. Tipo, que tipo de inspiração ele teve e como que ele convenceu a... Eu tô imaginando ele na reunião de acionistas apresentando a ideia pros executivos, né? E algum velho perguntando como é que você tem certeza que isso vai fazer algum sucesso com as garotas, sabe? Enfim, material promocional dos pôneis antigos e tudo mais, você tem esse mesmo clima da Barbie. São todos pôneis patricinhas, né? Eu estou sempre fazendo poses de tipo, olha como eu sou bonita e como a minha crina é multicolorida. colorida e tal. Então todos os pôneis antigos tinham exatamente essa mesma personalidade da modelo, da supermodel. A Hasbro, ela desde sempre, o principal modelo de negócios deles é o seguinte: eu faço uma linha de brinquedo, eu faço um desenho animado pra promover essa linha de brinquedo. E é assim que acontece. E futuramente eu patrocino um filme live action dessa linha de brinquedo. E é basicamente o que eles fazem até hoje, né? Transformers é dele, G.I. Joe é deles e My Little Pony também. Então agora eles têm lá nos Estados Unidos um canal de TV só deles agora. Eu acho, se não me engano, chama The Hub, e de acordo com as interwebs, ele substituiu o Discovery Kid. Tudo do The Hub passa aqui no Brasil pelo Discovery. Ah, é? A maioria, pelo menos. Ah, tá. E então quer dizer que no Discovery Kid não passa mais aquele cara? Né? Não passa quem? O trem, cara. Esse trem com cara tá passando tipo de madrugada no Discovery. Ah. Passa outras coisas um pouco menos bestas no Discovery hoje em dia. Inclusive, imagino que o Maneiro Pony vai passar no Discovery. E então, enfim, eles quiseram então reviver. Agora eles têm um canal só deles, tem muitos lotes pra poder preencher, resolveram reviver My Little Pony. E isso se destaca um pouco porque, geralmente, quando eles resolvem fazer remake, né, dessas obras dos anos 80, às vezes não ficam tão legais assim, principalmente se essa motivação for exclusivamente vender brinquedos. Os japoneses são um pouco melhores em criar obras que servem pra vender brinquedos e são boas obras assim mesmo, né? Como todo anime de boneca já criado. Mas não é o caso dos americanos. Então, por isso que é espantoso My Little Pony Friendship's Magic ter saído tão bom e tão diferente assim, né? Porque eu não sei exatamente quem foi a ideia de Na verdade, é até engraçado, né? Porque, como você falou, normalmente o desenho é feito pra vender brinquedo. Só que no caso de My Little Pony, os brinquedos que você encontrava na loja até, sei lá, algumas semanas atrás, um ou dois meses atrás, eram os brinquedos que sempre estiveram lá de My Little Pony, sabe? Esse design novo, os brinquedos com esse design novo acabaram de surgir, você não encontra nem todas as ponies ainda com esse design novo, só algumas. É, tipo, dá a impressão mesmo que o desenho, ele é bem autoral, e dá a impressão mesmo que ele foi feito com a história em mente, ao invés de que ele vem. E isso me espanta muito, né? De como algo consegue ser aprovado. Uhum. Não é o que eles fazem com nenhuma outra propriedade deles. Não é o que eles fazem com o G.I. Joe, não é o que eles fazem com o Transformers, não é o que eles fazem com nada disso. E é de se imaginar que se eles não fazem isso com o que é voltado pros meninos, por que eles se importariam com as meninas, né? E na verdade, eles não. Na verdade, a única responsável por isso é a Lauren Faust, que é a produtora executiva e uma das roteiristas, a roteirista principal da série, que ela já trabalhou em storyboards, ela trabalhou já em fazendo storyboards de Meninas Superpoderosas, de aquela mansão Foster para amigos imaginários. Ela é esposa do criador desses desenhos, que é o Craig McCracken. Então, ele é um criador que é muito bom nisso, em criar esses desenhos que tem algo mais, né? Que são estilosos, que são caricatos, que tem muito apelo infantil, mas ao mesmo tempo tem algo mais, tem sempre uma mensagenzinha, tem referências, tem coisas assim, né? Uhum. E aí, ela é responsável por esse sabor diferente que My Little Pony tem. Só que o espantoso não é ela ter feito isso. O espantoso é porque exatamente ela, pra começo de conversa, acabou envolvida com esse projeto, né? Porque eles se preocuparam em chamar alguém, algum nome famoso pra poder liderar isso, né? Algum nome conhecido, um artista conhecer algo mais pra poder liderar esse projeto. Eu realmente não sei, né? Mas é uma comunhão muito estranha, né? É um padrão muito diferente do que costuma acontecer. E até mesmo ela tá trabalhando em My Little Pony, porque no caso de Meninas Superpoderosas e Mansão Foster, e esses desenhos do cartoon em geral, são desenhos com crianças um pouco mais velhas. Você percebe que My Little Pony é pra garotas e é pra garotas novas. Não é pra garotas de 12 anos, 10 anos, 9 anos, sabe? Uma garota da idade da minha sobrinha assiste My Little Pony e vai adorar. É meio que feito pra elas, é meio que feito pra essa faixa etária aí de, sei lá, 5 aos 8, por aí, sabe? É a impressão que eu tenho. E é um produto muito bom pra essa faixa etária e que transcende isso justamente por ser muito bom, por ter um ótimo roteiro, etc. Mas quando você pensa no público-alvo, em quem, pra quem aquilo foi feito e com que faixa etária aquilo deve ser mais efetivo, eu penso normalmente nessa faixa etária aí, entre os 5, 8, 9 anos, sabe? E aí torna um negócio mais diferente ainda, porque além de você não estar acostumado a ver produtos de qualidade pra meninas, muito menos se forem meninas muito novas. Sim, né? Sim. É, praticamente não acontece. E a única responsável é ela. Porque, na verdade, é o seguinte. Geralmente, eu imagino que quem é responsável por essas linhas pra garotas quase nunca deve ser mulher, entendeu? Provavelmente devem ser homem que deve imaginar o que uma menina deve gostar. E é por isso que é tudo tão voltado pra aparência e tal. A Lauren Faust, ela declarou que ela, como mulher, né? Ela, obviamente, entende as mulheres. E ela lembra da infância dela. E ela diz que quando ela era criança, ela não curtia via os desenhos pra garotas da época, né? Ela era uma garota diferente do habitual, inclusive, ela é uma moça bem bonita. Ela teve a primeira, toda estilosa, tinha que ser, né? E ela não se sentia identificada com esses desenhos na época. E ela queria fazer isso, ela queria se envolver num projeto em que ela pudesse fazer... Ela queria basicamente fazer um projeto que ela, como uma garota, gostaria de ter tido a oportunidade de assistir na época dela, entendeu? Sim. E que não existe hoje em dia. E foi isso que ela fez, foi isso que ela tentou fazer e foi isso que ela conseguiu fazer. Conseguiu muito bem, sabe? É engraçado, porque... Enfim, todas as garotas que eu convivi até hoje... Quando eu penso nela, de infância, etc., não é essa a ideia da garota patricinha que vem à minha mente no primeiro momento, sabe? My Little Pony dialoga muito melhor com elas do que esse tipo de produto. Inclusive, até com a minha sobrinha, que ela tem um pouco desse quê, justamente por influência da mãe, etc., de gostar de roupa e gostar de se vestir bem, etc., e ser um pouco patricinha. Mas quando eu penso nela e na personalidade dela, My Little Pony dialoga muito melhor com ela, assim, intimamente, do que esse tipo de produto que dialoga com ela mais superficialmente, sabe? É o tipo de coisa que provavelmente ela vai lembrar com muito mais carinho quando ela for mais velha, do que sei lá, Polly. Eu adorei as Polly. Foi a Polly que eu gostei pra caramba quando eu vi? Você curtiu? Ah, não, a Polly é legal. As bonequinhas da Polly são mais legais, porque elas são mais focadas no cenário, sabe? Então elas têm mais coisinhas, você consegue mudar de roupa e tal, e ela é toda de plástico, não tem cabelo sintético, não tem nada, e ela é toda SD e pequenininha. É divertido. Mas o desenho é ridículo. Não, porque é óbvio que o My Little Pony vai jogar melhor. Por quê? Porque a menina, ela pode estar ali naquele comportamento de patizinha e gosta do meu mundo cor-de-rosa, justamente pela falta de opção. Mas ela ainda é um ser humano e ainda é um ser humano multifacetado. Quer os pais queiram, quer não, entendeu? Uhum. Então, e My Little Pony vai dar vários personagens diferentes, várias garotas diferentes, com estilos diferentes, e ela vai se identificar com mais de uma ali, né? Obviamente, ela vai ter uma personalidade proeminente, porque o mais legal do desenho é justamente isso. Ele também não tá indo pro outro extremo. Ele não tá dizendo pra garota que toda patricinha fútil só se ferra no final do episódio. Não. Você tem a protagonista, por exemplo, tem a Rarity, por exemplo, que ela é a fashionista do grupo, né? Ela é toda educada e ela tem modos meio britânicos de se mover e de falar, e ela usa termos muito, muito elaborados. Inclusive é interessante porque já ensina as crianças que estão assistindo a falar bem, aumentar um pouco mais o vocabulário, né? Porque ela usa o vocabulário um pouco mais amplo. E só que ela não é simplesmente alguém fútil que só se dá mal no final, ou é antipática, ou coisa assim. Ela é uma empresária, ela é uma designer, e ela tem uma grife, e ela trabalha duro pra fazer as roupas. Sim, ela tem um all-nighter, sabe? De vez em quando ela vira à noite trabalhando. É muito divertido. Inclusive, é com ela que você tem várias piadas de quem trabalha na área visual e etc. Piada tipo com cliente, esse tipo de coisa. Tem muita piada ali perdida. Tem um episódio todo sobre isso, né? Sobre vários tipos de clientes com ela. Mesmo porque ela, como personagem, deve ter que mais próximo dos animadores, né? Sim, sim. E fazem mais ou menos o que ela faz ali. É um episódio muito legal que ela vai fazer um vestido pra cada uma das pôneis pra uma festa de gala. E aí cada pônei começa a dar muito pitaco. E cada uma meio que interpreta um tipo diferente de cliente, sabe? Tem aquela cliente que quer tudo exato e nos mínimos detalhes. Tem aquela cliente que sei lá, quer alguma coisa muito... Não sei, eu quero um vestido vitoriano da época, não sei o que. Muito específico e muito não condizente com o que ela tá tentando fazer ele naquele momento. E a melhor foi a Rainbow Dash, que virou aquela cliente que pede algo muito abstrato. Ah, não tem nenhum problema com essa cor, só faz ela ficar tipo 30% mais legal. Não, o legal é isso, tipo assim, você vê que a Harry ela faz vestidos muito bons, né? E no final das contas, você vê que nem sempre o que o cliente quer é o que vai ficar bom, né? Então o cliente devia confiar um pouco mais no designer na hora de pedir as coisas, né? Uhum, mas, enfim, é bem o que acontece mesmo com quem trabalha com design, né? Várias vezes o cliente tá pedindo uma coisa que você sabe que vai ficar horrível, brega, escandaloso, mas você tem que fazer porque o cara tá pagando e ele quer daquele jeito, né? E aí você faz algo que às vezes é um pouco sutil e fala, cara, esse nome tá pequeno demais, quem vai ler, entendeu? Aumenta. Mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso, quer dizer, ela mostra, assim, em nenhum momento o desenho tenta diminuir esse lado snob da personagem. Mas ele mostra a parte positiva dela e mostra que você pode ser assim se você quiser. E você não precisa ser você não precisa necessariamente ser vazia, ser antipática ou ser um parasita pra alguém, entendeu? É a única coisa que a série não faz é colocar qualquer qualquer uma das ponies numa situação abaixo de qualquer outra. Todas elas são muito independentes, sabe? Todas elas são mulheres independentes. Todas elas, inclusive, isso é incorporado pela coisa da Curie Mark. É, uma pony, ela nasce sem a Curie Mark, sem a marquinha que todas as ponies têm na bunda, né? Ela nasce sem isso, e isso surge quando ela descobre pra que ela serve, o que ela quer da vida dela, qual a função dela no mundo. Então, toda pony, ela tem uma coisa que ela faz muito bem, uma coisa pela qual ela vive, pela qual ela se esforça, e que é a função dela, é o ofício dela, sabe? Cada uma das protagonistas tem esse ofício. E todas as ponies, toda aquela população tem esse ofício. Então, naquele mundo, não tem nenhuma pessoa vazia. Não tem nenhuma pessoa sem propósito. Todas elas têm um propósito e todas elas exercem uma função pra sociedade. Mesmo que essa função seja, às vezes, um pouco idiota, um pouco babaca, um pouco inútil. Sim. Mas pode ser a função mais abstrata que existe. Você é bom nisso, você faz isso, entendeu? Que é o caso da Pink Pie. A Pink Pie, ela serve pra fazer festa. É isso que ela faz. Ela faz festa e piada, mas é necessário. O mundo precisa de comediantes, precisa de coisas que aliviem a atenção de quem tá trabalhando, sabe? Então é uma coisa necessária que ela faz. A coisa que ele marca, ela inclusive é um pouco polêmica também, porque alguns, eu já ouvi gente dizendo que também pode passar uma mensagem um pouco limitadora, né? Tipo, você nasceu pra isso, você é bom nisso, não adianta querer ser bom em outra coisa, né? Porque tem as Curie Mark Crusaders, que são três poneizinhas, criancinhas, parentes das protagonistas, né? E elas ainda não têm uma Curie Mark. E elas sofrem um certo preconceito das outras amiguinhas que já têm uma Curie Mark. Inclusive, isso também é um certo comentário envolvendo puberdade e tal, né? Quando a menininha tá virando mocinha, às vezes ela não tem ainda um mais desenvolvido que a outra já tem e tá lá se exibindo, ela com inveja, né? No caso delas, é a Curie Mark. E aí tem vários episódios em que elas ficam tentando. Então elas se juntam, no final das contas, né? Essas três garotinhas que não tem uma Curie Mark se juntam e fazem amizade e elas passam alguns episódios tentando descobrir no que elas são boas pra ver se a Curie Mark aparece, né? E constantemente elas estão fazendo coisas que elas não são tão boas assim, insistindo em fazer outras coisas e é engraçado que começa a ficar muito claro do que cada uma é boa e só elas não percebem, né? Uhum. E uma, por exemplo, canta muito bem, a outra, cada uma faz alguma coisa que elas não percebem isso. E a Twilight Sparkle, que é, entre aspas, a protagonista, embora esse desenho não tenha um protagonista fechado, ela meio que já sabe, já percebeu, só que tá deixando as garotas tentarem descobrir por si mesmas, né? Sim. Mas assim, eu não vejo tanto assim por esse lado negativo. Eu acho importante. Eu acho que tá realmente tá dizendo que não importa o quão deslocado você se sinta, sempre tem alguma coisa que você faz bem e só você faz bem e que nem todo mundo vai fazer igual a você, né? Sim, e que eu acho uma mensagem mais válida pra uma criança pequena do que esforço, sabe? Isso é pra crianças um pouco mais velhas. Eu acho mais válido pra criança pequena, naquele momento, ela saber que, sabe, tem um lugar no mundo pra ela. Já é o suficiente. Ela não precisa pensar, não, eu sei fazer isso aqui bem, mas eu preciso me esforçar pra fazer aquilo outro, sabe? Eu acho que não cabe isso a uma criança dessa faixa etária. Talvez um pouco depois. Mas... Enfim, pra situar um pouquinho quem tá ouvindo. Não, a trama do desenho em si é o seguinte. Você tem esse universo, é um universo povoado basicamente esses seres equinos, né? Que são pôneis, tem os Pegasus, e tem unicórnios também. Basicamente, eles seriam como se fosse os humanos, entre aspas, né? É a espécie dominante daquele universo, porque também existem animais nesse universo, né? Existem animais, existem outras espécies que são também animais que falam, né? Tem dragões e tal. Mas, digamos assim, a espécie dominante são os equinos, todo mundo que for cavalinho, são os pôneis, né? Todos eles são chamados de pôneis, né? São os Earth Ponies, que são os pôneis normais, os Pegasus Ponies e os Unicorn Ponies, os pôneis unicórnios. Cada um tem o seu... Na verdade, os Earth Ponies, coitados, eles são os mais inúteis, né? Porque os Pegasus voam, os unicórnios conseguem usar magia, e os Earth Ponies não fazem nada, eles são cavalos comuns. Eles fazem um trabalho braçal. Então, eles são os trabalhadores braçais, eles são ligados à terra, né? Uhum. É importante também. Sim, com certeza, mas é meio frustrante, né, você ser um Earth Pony. Assim, falando na real, eu não gostaria de ser um Earth Pony. Eu também não. Porra. Eu queria ser um unicórnio, na verdade. Eu acho que eu não conseguiria voar, não. Eu fiquei com medo. A gente ficaria mais como um unicórnio, né? Porque os Pegasus, eles são mais esportistas e tal. São mais físicos. E aí, o desenho começa com a Twilight Sparkle, que é uma estudante de magia. Ela é uma discípula da Princesa Celeste, que é a princesa desse mundo. E... é uma princesa quase deusa, né, Celeste? Porque ela traz o sol e tal, ela tem megas poderes. Então, ela tem um quê de divindade. É, nesse mundo, no primeiro episódio, os dois primeiros episódios, parte mais no fechado, e ele é um pouco, ele tem um pouco mais de aventura, de luta contra o bem ou o mal, que você vê num desenho normal, e depois a série muda, a série vira uma espécie de slice of life only mesmo, até sim, o final, sim. Mais focado no humor mesmo, no jornamento. Não, esse primeiro arco, ele termina completamente com a Rochojo, né? É, então, é como se fosse uma Rochojo de pôneis, esses dois primeiros episódios, né? Porque tem a lenda contando a origem daquele universo, tem as duas princesas, a princesa Celeste e a princesa Luna, não é? É Luna o nome dela? Uma representa o sol, outra representa a lua, e aí a que representa a lua fica bege, porque todos os pôneis brincam e se divertem à luz do sol. Quando ela aparece ali na lua, todo mundo vai dormir e ninguém compartilha ali das horas dela com ela. Todo mundo... É Luna mesmo. Aí fica com inveja e rola uma guerra entre as duas irmãs e a princesa Luna é banida e não sei o quê. E aí, quando começa a série, a Twilight Sparkle, que estuda magia, tá descobrindo essa profecia que a princesa vai voltar e vai trazer a noite, não sei o quê. E ela tenta alertar a princesa Celeste. E a princesa e a Twilight Sparkle, ela é uma espécie de bookworm. Ela é uma nerdzinha, ela estuda muito, porque nesse mundo, até pra você praticar magia desse mundo é como se fosse a ciência desse mundo, né? Uhum. Então, pra você praticar magia, você tem que estudar. É um estudo muito árduo. Ela vive numa biblioteca, né? Ela mora numa biblioteca. Ela fica lá o dia inteiro só estudando. E a princesa fica preocupada com ela. Fala assim, olha, você tá preocupada com essas profecias, com essas coisas todas, você não tá vendo, você precisa ir lá fora, conhecer pessoas, então eu vou mandar você numa missão, você vai lá pra Ponyville e você vai fazer amigo, você vai... A sua nova pesquisa agora vai ser estudar a amizade, o que representa a amizade, as várias formas de amizade, e você vai... Deixar de ser uma Hikikomori. E você vai reportar pra mim as suas descobertas. E aí ela tem um amiguinho, que é um dragãozinho, que é o único menino protagonista da série. Sim, o Spike. É o Spike. E ele tem um poder muito legal, porque quando a Twilight escreve uma mensagem num pergaminho, num papiro, pra entregar pra princesa, ele queima a... Ele engole, né? Não, ele queima a carta, né? É, ele queima a carta e a carta vai pra Celeste. Mas ele é lindo lá, então ele é o melhor meio que ambulante, ele ainda é fofo ao mesmo tempo. E tem um detalhe sobre ele, né? Ele come pedras preciosas. Isso, é verdade. Que é, se eu não me engano, eu não sei se é um detalhe mitológico dos dragões, não sei de que cultura, mas os dragões de D&D comem pedras preciosas. Então, eu não sei se isso veio de alguma mitologia, não sei. E ela chega em Ponyville, que é essa vilazinha povoada por muitos pôneis, e aí ela começa a conhecer as outras protagonistas e começa a fazer amizade com os protagonistas. Obviamente, no final desse arco de dois episódios, né, você tem a Twilight aceitando essa missão dela e fazendo amizade com as garotas e vendo que a amizade realmente é algo importante, e ela passa a ter vontade que antes ela foi pra lá só porque a princesa Celeste mandou, né. É no final disso ela realmente decide fazer por conta própria, ela vê que tem potencial ali, aquela pesquisa é algo importante pra ser descoberto. Essa história das duas princesas, do bem e do mal, tem um desfechozinho ali também, tá? que é interessante, não vou falar o spoiler. E aí depois a série passa a girar em torno disso. São essas garotas, essas pôneis, as suas aventuras e desventuras no dia a dia. E todo episódio tem uma lição envolvendo amizade, né? E como a gente falou, é sempre uma lição muito, mas muito sutil. Escrita sempre com muita classe, com um nível muito alto, assim. E que a única parte mais didática, e que mesmo assim é completamente orgânica a narrativa, porque tem um motivo pra acontecer, né? É no final do episódio, quando a Twilight Sparkle vai escrever a carta pra princesa contando o que ela aprendeu. Que nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece, nem é todo episódio que acontece. De vez em quando ela manda esse relatório pra Celeste. E mesmo assim, o episódio não dá muita importância pra isso, sabe? É meio que só um checklist, é só um, ela tem que fazer isso, ela faz e... Mas não é o foco. E se dá num ponto que a criança já entendeu a lição, sabe? A criança já entendeu, então não é como se agora eu vou dar a lição de moral pra você entender sobre o que foi esse episódio. Não, a criança já entendeu porque o roteiro é muito bom. O desenho não entrega nenhum momento piegas, entendeu? Ou nenhum momento que dá a impressão que tô fazendo isso aqui pro seu pai parar na sala, assistir isso e ver que você tá aprendendo alguma coisa, entendeu? Uhum. Ele não se preocupa com isso, é como se ele realmente, a única preocupação dele fosse realmente falar com as crianças, respeitando a inteligência dessas crianças, né? Fazendo uma obra que prioriza a diversão, né? Porque o design dos personagens é muito expressivo, né? É muito bonito. É um desenho feito em flash e é muito bem feito, né? É muito bem animado, né? Muito bonito mesmo. Em HD, essa série você encontra aqui no YouTube. Só que se você sentir vontade, der uma chance e baixar em 720, vale muito a pena. Não, alguns episódios você encontra até em 1080. É sério? Sério, eu tenho alguns em 1080 e assim, é fabuloso, sabe? Você fica babando no desenho. Acho que só os primeiros episódios, tipo os 3 ou 4 primeiros episódios, você acha em 1080. As cores são muito bonitas, os personagens são muito precisos, o traço deles é simples, então você consegue investir mais na animação, né? A postura corporal deles é legal, eles fazem coisas que cavalos fazem, eles trotam e eles se movem como... tem, às vezes, pequenos detalhes aqui e ali que eles colocam coisas que cavalos fazem mesmo. Detalhes, entendeu? Culturais, né? Por exemplo, vai ter um show e aí alguém fala, uma salva de palmas. E ao invés deles baterem palmas, eles começam a trotar. E você tem episódios da primeira temporada, basicamente eles passam por todas as facetas do que você como criança precisa ter pra poder formar um bom caráter. Sim, e são mensagens muito contemporâneas, são mensagens pra, que talvez não servissem tanto pra crianças de tempos atrás, mas pras crianças de hoje em dia são basicamente tudo que elas precisam saber. Porque são mensagens muito boas e muito, muito, muito... Não só para as crianças de hoje em dia, para falar a verdade. São mensagens que, por exemplo, valeriam muito na minha infância. Que eu tô numa geração de transição, né? Então, valeria muito para minha infância, sendo que na minha época as mensagens que eu tinha eram mensagens da geração passada. Mensagens dos anos 80, basicamente. Que já não eram assim tão válidas quanto essas mensagens que me valeriam muito mais hoje em dia. É, porque você mais do que nunca, a gente mais do que nunca tá numa era que tá se batendo muito, muito nessa tecla das diferenças, e você respeitar as diferenças e coisa e tal. E essa série, ela vai ensinar quem tá assistindo a coexistir com as outras pessoas, a se aceitar em primeiro lugar, né? Ela mexe com a autoestima da criança, porque a criança vai aprender que ela, enfim, como a gente já falou, que ela pode ser do jeito que ela quer, que ela se sentir bem sendo, que não tem problema. A série, você pensa que por ela ser sobre amizade, ela vai ser toda sobre a relação dos personagens, então talvez seja até um pouco ruim por pregar codependência, mas não, ela tem episódios muito focados na individualidade também, né? Como é importante você se aceitar e você ter os seus momentos até pra poder conviver melhor com as outras pessoas, que é uma mensagem muito interessante e muito bem escrita pra essas crianças dessa faixa etária, sabe? Muito, muito bem dada a mensagem. Independente também das mensagens, né? Como eu falei, o programa, ele prioriza aquele universo, aquele desenho, não é nada chato, não é nada, enfim. Então, você tem um universo muito, muito completo ali. E o interessante é o seguinte, você tem um mundo ali bem construído e ele não é jogado na sua cara. Tipo, não tem ninguém ali explicando pra você, não é como esses desenhos em que tem alguém do nosso mundo, por exemplo, que vai parar em outro mundo, digamos assim. E aí vai ter pessoas que vão sempre estar explicando pra ele como funciona a política daquele local, a hierarquia, enfim. E aí, e a gente vai aprendendo junto. Nesse caso, não. Nesse caso, como todo mundo já mora ali, né? A gente vai aprendendo à medida que a gente vai vendo como funciona. Né? Sim, e do nada, né? Nem que o episódio é sobre isso. Tem um episódio com uma outra temática, e aí no meio daquele episódio acontece alguma coisa que você acaba aprendendo um pouco mais sobre a dinâmica daquele mundo. E isso acontece ao longo da série toda, e ainda dá pra acontecer muita coisa. É um universo muito expansível, sabe? Ele pode continuar crescendo pra sempre, nas próximas temporadas. E isso não vai se perder, isso tem grandes possibilidades de continuar acontecendo. Você tem, por exemplo, uma mensagem ecológica, a melhor mensagem ecológica que eu já vi. Sim, sim, ótima. Então por quê? Muito se fala sobre você cuidar do seu planeta, né? E elas literalmente cuidam do planeta. Por quê? O mundo delas não funciona sozinho. As estações não passam sozinhas, as coisas não... A natureza não funciona sozinha. Eles, os habitantes do planeta, funciona como um organismo só junto com o planeta. Então, para as estações do ano mudarem, por exemplo, eles precisam botar a mão na massa. Então, eles precisam tirar a neve para o inverno ir embora. E aí tá os Pegasus no céu. Todos os Pegasus são responsáveis por cuidar do céu, da chuva, das coisas assim. Os pôneis terrestres vão lá tirar a neve. Quando o outono tá chegando, né, eles correm rápido para poder as folhas caírem das árvores, né? Tudo acontece dessa forma. E, quer dizer, é uma mensagem de você, pra você como habitante do seu planeta, cuidar do planeta, né? Até mesmo o Sol, né? O Sol, ele só nasce por conta da Celeste. Se a Celeste não fizesse o Sol nascer, o Sol nunca seria. Ou seja, você tem aí uma coisa que é legal de você assistir, né? É divertido de você assistir, funciona como entretenimento, né? E passa uma mensagem importantíssima, super atual e super pertinente ao nosso tempo. E super sutil. E apesar de ser sutil, é na cara também, tá ali bem claro o que eles estão dizendo, quer dizer. Não, mas isso que é legal, ela é tão sutil que tá na cara pra gente. Pra criança, ela vai pegar isso de uma forma tão orgânica que ela nem vai perceber que ela tá pegando, sabe? Porque é muito sutil. Ninguém fala em momento nenhum que, ah, o mundo precisa de você, o mundo depende de você, você precisa fazer isso. Não. Elas só fazem e a criança acaba entendendo isso de forma orgânica. E isso passa a ser natural pra ela. Isso que é muito legal, sabe? É uma coisa que assim como pros pôneis é natural elas fazerem parte da natureza e coexistirem com a natureza, pra criança que tá assistindo, isso passa a ser uma ideia natural também. Isso é passado de uma forma natural. Que ela também faz parte da natureza e que ela precisa agir em conjunto com ela, como um elemento desse organismo maior, sabe? Isso é muito interessante. Principalmente se os pais assistissem com os filhos, né? Coisas assim, seria bem legal, né? Sim, sim. E pudesse conversar depois com o filho. Eu sei que se eu nesse momento tivesse um filho e fosse colocar ele pra assistir esse desenho, eu com certeza teria altos papos depois do desenho. Sim, né? Com certeza. É um negócio que dá margem pra isso. Infelizmente, muitos pais não vão querer fazer isso, né? Infelizmente. Mas é um desenho que dá margem pra isso, quem quiser. Quer dizer, também é legal pro pai assistir, tem várias coisas ali pra ele, e é legal pra fomentar diálogo depois, né? É bem interessante. As personagens são ótimas, são hiper carismáticas. Sim, foi isso que foi bom você tocar nesse ponto, né? Que tem muita coisa ali pros pais, que a gente tá fazendo esse review, falando sobre a importância de como é bom pras crianças e tal, mas o que que tem lá pra gente? Pra gente? É pra gente. Eu acabei de falar, bom, é uma série extremamente divertida, extremamente bem escrita, o humor é muito bom, a sua depressão vai embora. Pra mim a coisa... Não, eu ia dar continuidade ao que você ia falar, sabe? Pra mim a coisa que o anime, o desenho tem e de mais importante, que mais cativa, que mais prende você são as personagens. E a forma como ele desenvolve elas e desenvolve a relação entre elas é o pilar do desenho, sabe? É o que sustenta ele, porque todas as personagens são muito interessantes, são muito diferentes e a forma como elas se relacionam é muito interessante, muito orgânico e vai se desenrolando de uma forma até que você não esperava, sabe? É muito interessante acompanhar essas personagens, sabe? Você acha que no primeiro episódio, porque elas têm uma temática, cada uma delas, tem um nome e uma cute mark que tem a ver com a característica principal delas. E você acha, acostumado como a gente tá com desenho infantil que é assim que funciona, né? Você acha que vai parar por ali, né? E a tridimensionalidade dela surpreende um pouco, porque vai passando a série e você vai descobrindo mais delas, porque elas vão se confrontando com situações diversas e você fica curioso pra saber como tal personagem vai se comportar frente a tal situação. Você não consegue prever sempre exatamente como vai acontecer. Sim, né? E elas mesmas vão crescendo, vão evoluindo, que inclusive faz parte do que a Celeste, da missão que a Celeste deu pra Twilight, que é meio que um estudo. A Twilight tá ali estudando. Então tem episódios que, por exemplo, tem um episódio muito legal, que a Rarity e a Apple Pie, a Applejack, elas são forçadas a dormir na casa da Rainbow, da Twilight Sparkle. E porque tá, enfim, tá chovendo e o tempo tá muito ruim, elas têm que dormir juntas. E elas têm personalidades completamente opostas, porque a Applejack, ela é a garota da fazenda, é bem mais rude e bem mais cheia de... sem frescura com nada e tal. Ela se suja mesmo na lama quando tem que sujar, ela come muito, ela não tem muitos modos. Ela é a garota do campo, né? Enquanto a Rarity, como a gente falou, é a garota toda melindrosa e com muitas... com... Ela é posh. Ela é o quê? Ela é posh. Posh. O que é isso? Pra Vitória Beckham. Posh, P-O-S-H. Posh. Eu não faço ideia do que seja isso, mas ela é exatamente isso aí. Então, a série começa a desenvolver como que elas... os conflitos das duas estarem dividindo a mesma casa à noite, que vão surgindo e como elas vão lidando com isso, pra que no final a Twilight Sparkle tenha um relatório sobre isso. A Twilight mesmo, ela não aprendeu nada com isso. É ela em si, sabe? Ela só aprendeu observando. Ela viu como as duas reagiram e passa um relatório pra Celeste sobre isso. É um grande estudo sobre a relação humana entre pessoas e pôneis. Eu ia falar, é um grande estudo sobre a natureza humana, exceto que não é com humanos. É com pôneis. Every Mas, pony. Engraçado que a Applejack é uma das minhas duas favoritas, né? Obviamente. Eu não me importo muito com ela. Por que não, gente? Não me importo muito com ela. Foi mal. Primeiro, enfim, eu gosto de garotos que são mais tomboys. Então por isso que as minhas duas favoritas são as mais tomboys do grupo. Ah, essa pra mim, já, a minha tomboy favorita já é a Rainbow Dash. Então a Applejack meio que não preenche um espaço muito grande no meu coração, não. Minhas favoritas são Rainbow Dash e Fluttershy. Eu, eu gosto da Applejack porque ela é a garota do campo, ela é tomboyzinha, eu gosto dela por causa disso, eu gosto dela porque ela tem um sotaque solo muito bonito. Sim. E eu espero que algum dia for dublado em português, não coloca caipira pro outro dela. Tem um episódio dublado no YouTube, eu não lembro como é o sotaque dela, mas tem um episódio dublado no YouTube que me irritou profundamente porque eu não sei o que aconteceu. Eles trocaram a voz que devia ser da Fluttershy tá na Rainbow Dash, a voz que devia ser da Rainbow Dash tá na Fluttershy. Peraí, essa é uma dublagem oficial pra Rainbow Pony? Sim, é uma dublagem oficial, não sei de onde esse episódio saiu, mas o terceiro episódio, se eu não me engano, você encontra ele dublado no YouTube, deve ter vazado, não sei, alguma coisa assim, porque eu com certeza esse desenho tá pra estrear na TV brasileira, sabe? Isso tá pra sair a qualquer momento. Mas ela tem sotaque aqui, tá entendendo? Não lembro porque eu não assisti todo, vi só pedaços soltos, que eu tava procurando pra minha sobrinha poder assistir. Eu colocaria de repente sotaque nela, um sotaque bonitinho de mina, sabe? Agora, o problema da dublagem brasileira, pelo visto, vai ser esse. A Rainbow Dash, ela tá com uma voz mais feminina, enquanto a Fluttershy tá com uma voz um pouco mais rasgada, como é a voz da Rainbow Dash no original, que é maravilhosa. Eu amo a voz da Rainbow Dash. Inclusive, a mesma dubladora da Rainbow Dash é a dubladora da Fluttershy. Da Fluttershy? Não, a Rainbow Dash é a mesma da Applejack. Da Applejack. É. E Fluttershy é a mesma Harriet. Da Harriet, né? E a tua Light tem uma só pra ela. É, eu não lembro. Enfim. Mas eu sei que a Applejack e a Rainbow Dash são... O que acontece? A Applejack eu gosto por causa desse sotaque do Sul e também porque ela é também uma empresária. Ela é uma microempresária, ela é uma fazendeira, ela tá sempre pensando em negócio, ela tá pensando em formas de vender lá as maçãs dela pra poder dar uma vida melhor, pra comprar um quadril novo pra avó dela. Uhum. Quer dizer, ela é hiper enganjada, ela é muito trabalhadora, quer dizer, ela mostra essa uma faceta, quer dizer... Mas todas elas são, né? Não, mas ela é um pouco mais... Ela é a Harriet. É porque é o seguinte, ela e a Harriet, elas representam as empresárias. A Twilight, ela é a acadêmica. A Pinkie Pie, ela é a promotora de eventos. Ela é a promoter. Não. O que eu tô querendo dizer eu acho que por mais que elas ocupem cargos independentes e elas destacam por isso em termos de personagens infantis e tal, mas pra mim a Applejack e a Harriet, elas se destacam um pouco mais porque elas são empresárias independentes e você não vê mesmo acontecendo, entendeu? Uhum. Garotas que tiram o sustento dela e tocam os negócios sem precisar de homem, sem precisar de nada disso, entendeu? Mas todas elas são assim, né? Só que elas estão um pouco mais longe da ideia que a gente tem da mulher independente, porque uma delas é uma esportista, a outra é uma acadêmica. E quando a gente pensa no ideal de mulher independente, a gente pensa na empresária. Então, tô falando. Sendo que mulheres podem ser independentes de outras formas, né? É, caramba, só tô falando que no caso do Jack e da Harriet, elas é um pouco mais na cara, assim, essa independência, digamos, entendeu? Porque é uma coisa que você não vê muito. Você vê o mal, você já vê outro desenho, você vê super heroína, entendeu? É mulheres que usam o físico a dar porrada pra. Entendeu? Como se fosse uma esportista, você meio que já encontra, entendeu? Meio que já existe. Agora, eu acho um pouco mais raro, entendeu? No caso, as empresárias mesmo. Eu acho um pouco mais raro. Sim. E aí eu gosto da Applejack por isso, e gosto da Rainbow Dash, obviamente, por quê? Porque sim, porque a Rainbow Dash ela é um Pegasus e ela é a mais tomboy de todas elas. Ela é uma aquelas menininhas molequinho mesmo, ela tem cabelo colorido e. Ela tem voz de moleca, né? Ela tem uma voz rouca, que é linda, linda, gostosíssima. E aí ela é maluca por velocidade, e o sonho dela é entrar numa equipe lá de velocistas, de performarkers, assim, tipo uma esquadrilha da Marvel. Uhum. Só que o sonho dela é entrar nesse grupo e ela tá sempre treinando pra conseguir esse ideal dela. Você tem também a Pinkie Pie, que é essa completamente maluca, hiperativa. E é ela que tem os tiques nervosos que são. Que ela consegue prever o que vai acontecer? Ou é a Sim, Florence? É ela, é a Pinkie Pie. Então, ela é completamente maluca, tem a Fluttershy, que é tímida, que é doce e gosta dos animaizinhos, não sei o quê. Eu gosto muito da Fluttershy porque ela é a mais menininha de todas, só que justamente por ela ser a mais menininha de todas é que dá pra trabalhar melhor, que mesmo você sendo muito feminina e muito delicada, você também pode ser uma pessoa independente, uma pessoa forte, que é isso que a Fluttershy é. Ela é muito tímida, ela tá sempre falando baixinho e sempre se escondendo, mas quando ela precisa tomar uma decisão, quando ela precisa fazer alguma coisa, ela faz. Defender os amigos ou precisa Ou exercer o ofício dela, né? Quando ela precisa, ela cuida dos animais, ela é uma veterinária. E quando ela precisa brigar com um bichinho ou disciplinar um bichinho, ela é firme. Ela tem o que eles chamam do stare. Ela tem um olhar que ela dá para os bichinhos, que os bichinhos ficam com medo dela. Ela olha feio e os bichinhos ficam quietos. Enfim, tem a Twilight aí. Os outros personagens a gente já comentou, né? Que a Twilight, que é a acadêmica, que estuda o tempo todo. E ela é a mais nerdzinha e a mais... Enfim, é a acadêmica, né? É. E a Harriet, que é a designer, estilista. E assim, e obviamente a série surgiu, né? E a gente também acabou entrando em contato com ela, porque ela não passa no Brasil, né? E infelizmente, se não fosse o potencial de criar meme que essa série tem, infelizmente a gente talvez tão cedo teria ouvido falar dela. Porque série infantil que passa no canal americano e não passa no Brasil, como é que a gente vai saber que isso existe? Então graças à mania que essa série começou a virar no 4chan e depois tomou a internet de assalto, então graças a isso a gente ficou sabendo que isso existe, né? O que é interessante, porque só tem um motivo pra essa série ter estourado na internet do jeito que estourou. E a mais do que a possibilidade de criar meme ou qualquer coisa assim, que a série ela nem pega muito pra esse lado, sabe? Pra mim, o único motivo pra essa série ter despertado interesse em todo mundo é como o roteiro é bom. Não, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, aparentemente quando começaram os primeiros posts no 4chan sobre o Naruto Pond foi porque rolou um artigo no blog famoso aí, de mídia, entretenimento, etc. E o nome do artigo o artigo fala sobre o fim, é um artigo bem apocalíptico, né, que usa My Little Pony e outros desenhos como exemplo de desenhos que são feitos apenas para vender brinquedo e que não existe mais na TV mundial desenhos animados motivados por motivos mais artísticos ou mais autorais, né, é creator driven, né, como eles falam. Essa era acabou e agora tudo é um bando de desenhos vazios que sai pra vender brinquedinho, e ele usa My Little Pony como exemplo. E o que é muito engraçado, porque o caso é exatamente o contrário, né? Exatamente o oposto. E aí, justamente pelo tom do artigo ter sido muito exageradamente apocalíptico e pelas imagens de My Little Pony serem tão interessantes, né? A gente não comentou muito, mas o character design é muito interessante, né? É bonito, eu quero ter esse pônei pra mim, né? Onde é que compra? Eu quero comprar. Pois é. E aí, o que acontece? O povo do Forte já começou a assistir pra ver do que se tratava, né? E... como é que é o nome dessa... Porque antes de chegar no Random, começou na parte de cartoon mesmo, né? E aí... Aí, quanto mais eles falavam a respeito dos pôneis, obviamente, começou a surgir, o tempo surge. E match motivacional, e todo mundo se chamando de Every Pony, né? Porque no desenho eles falam isso, né? Every Pony, some pony, né? Toda palavra em que, do inglês que a gente usa body, eles substituem por pony, né? Então é any pony, every pony e tal. E aí começaram a surgir os chamados bronies, são os fãs, que aí tomaram a parte random de assalto, sempre acontece. E aí houve, enfim, mais uma das grandes guerras fortiânicas, né? Dessa vez foi envolvendo uma Little Pony, e aí a galera foi expulsa de lá, foram proibidos de postar coisas de pony, também enchendo saco. Aí, obviamente, hoje em dia você vai ter wiki só pra My Little Pony, você vai ter vários fansites, de fanart, de vianart, coisas assim, e My Little Pony já começa a fazer parte dessa gama de interesses interneticos assim, das pessoas, né? Mas não só por causa dos visuais interessantes ou porque é tão ruim que é bom. Não, é porque é bom mesmo, né? Sim. E além de ser bom, tem essa coisa. E o legal é que os criadores da série reconhecem esse apelo, né? A própria Lauren Foss respondeu diretamente a muitos posts da galera nessas wikis da vida de My Little Pony nos sites. Animadores e produtores já tem entrevista, tem sessão de perguntas e respostas na internet que você acha, de criadores com essa galera, entendeu? De vez em quando tá lá uma discussão falando, de repente, pum, pipoca alguém que é animador. E aí, obviamente, algumas vezes rola de confiança que é o cara de verdade, será que não é, né? Só que depois sempre tem um jeito de confirmar que é o cara mesmo que trabalha ali e tal. E acaba que os próprios criadores acabaram embutindo várias coisas ali escondidas pra esse público, né? Sim, então, porque você tem esse fenômeno interessante que a série se passa numa cidade, né? Então você tem muitos figurantes o tempo todo. E o mais legal é que você tem figurantes recorrentes. A maioria deles são figurantes recorrentes, né? Você tem uma população pra aquela cidade. Então, começa a surgir um fandoms pesquisando esses figurantes recorrentes, às vezes dando nomes pra eles e características específicas pra eles, sabe? Meio que baseado naquilo que você consegue ver deles quando aparece essa cena de multidão. Em especial, tem três que o povo gosta muito, que é a maior de todas, né? Que eu não lembro exatamente qual o nome dela, mas é a Vesguinha. Então, a Vesguinha foi engraçado, que foi um erro dos animadores, né? E porque, na verdade, assim, tem muitos pôneis figurantes, né? E esses pôneis não têm nome. E são nesses pôneis que os fãs acabam se fixando, dando nomes e inventando coisas em cima. Uhum, então, tem essa pônei que, por um erro de animação, ela saiu meio Vesguinha. e a galera da internet deu um nomezinho pra ela, né? Um apelidinho pra ela. E esse apelido acabou sendo oficializado, e não só oficializado, como outras vezes que essa ponezinha apareceu, eles deixaram ela vesguinha de novo. Ela apareceu vesga a primeira vez, aí ela apareceu mais umas duas vezes não vesga, e aí na próxima vez que ela apareceu, ela já tava vesga de novo, sabe? Porque eles viram a repercussão na internet e resolveram deixar ela vesga por conta disso. Além não, dela. Tem um nome também, tem um DJ quando... A DJ Pon 3, que ela aparece num episódio só, uma vez só, tem uma cena com ela. E todo mundo adorou, porque o conceito de um pônei DJ, né? E aí, tipo assim, deram um nome pra eles quando também foi oficializado. Não sei aonde apareceu uma lista de personagens, alguma coisa que tinha o nome de personagens, era oficial, não sei direito o que foi. Eu sei que o nome creditado pra o DJ Pony é o nome dado pelos. É o nome que os Brownies deram, entendeu? Que os fãs deram. É, sim, no caso o nome dela é Vinyl Scratch, só que o nome de trabalho dela é a DJ Pon 3. E o mais legal de todos, né, é o Dr. Who. Como se não bastasse, olha aí, pra quem não assistiu o Dr. Who ainda, tá duvidando, ele já faz parte da... Que atualmente, ele mais do que nunca faz parte do pop, né? Até em My Little Pony tem o pôneizinho que é o Dr. Ele parece muito com o Tennant, né? Ele é um pônei marrom com uma franjinha. E nas primeiras vezes que ele aparece, você não vê aquele mark dele. Mas aí tem um episódio que ele aparece, que você consegue ver aquele mark dele, e aquele mark dele é uma ampulheta. É uma ampulheta e... Bom, ele é uma ampulheta e tem um visual parecido com o Lutena. E aí, mais pra frente da série, ele é um Warpony. Só que aí, mais pra frente na série, aparece um Pegasus, idêntico a ele. Sim. Só que com asas. Com destaque, né? Mostra a Kirimark, é a mesma Kirimark e tal, idêntico a ele. E nesse mundo, você não tem dois pôneis com a mesma Kirimark, né? E sim. Você é exatamente o mesmo pônei que o mesmo, só com asas, quando ele parece regenerado, como o Dr. faz. Não, e aí, agora eu tô vendo aqui, ó, tem um outro episódio que ele aparece assim, ó. Olha aí. E me diz com quem que esse pônei parece, em que encarnação. Pra valer ou é fome? Não, é pra valer. Nossa! É o quinto. É o quinto? Aparece, eu não sei em que episódio. Eu achei essa imagem solta na Wiki. Vou até salvar aqui pra botar no post e tal. Achei ela solta na Wiki, não tá nem associada a nenhum artigo nem nada. Mas aparece em algum episódio o Dr. Ruff, que é um pônei azul, lourinho, com um cabelo muito parecido com o do quinto Doctor. Ele tem uma gravatinha e tudo, porque ele tá numa festa e tal, uma festa de gala, e ele tem lá aquele mark da ampulheta. Legal. Porque eu já tinha ouvido falar que existiam ou apareciam outros autores do Tennant, só que eu não tinha visto. Eu só tinha reparado mesmo no Tennant, que é um pônei terrestre, depois vira um Pegasus. E eu achei que a coisa com o Dr. Who fosse só por isso. Mas não, de fato, tem outros pôneis baseados em outros autores. Pelo menos no quinto tem aqui. É, por enquanto eu acho que é só os dois. Só o décimo e o quinto. Mas, como já foram confirmadas outras temporadas do desenho, né? Eu acho bem capaz que o pessoal da produção continue brincando com isso e faça outras encarnações do Doctor. Obviamente agora você tem Tumblr, isso, vários fanart, você em forma de fanart, acha o Dr. Pony e outros Doctor, mas não oficiais. Uhum. Com relação a outra temporada, tá sendo produzida agora uma segunda temporada, só que o pessoal tá um pouco com medo, temeroso, por quê? Ninguém sabe exatamente se o público que a Hasbro queria que gostasse do desenho gostou mesmo ou não. Foi um desenho popular, deu audiência e tal, só que essa mania toda entre os Brownies, digamos assim, não se sabe se isso se tem como isso se traduzir em lucro pra Hasbro. E número é o que interessa pra eles, entendeu? Eu vou falar que talvez sim. Por quê? Saíram os primeiros brinquedos com o design do desenho e meu primeiro impulso foi de comprar. Eu preciso ter essas ponezinhas aqui em casa. Céu Celestia, e aí tem mais umas três, não lembro quais são. Nem são todas as protagonistas, nem tem todas as protagonistas ainda. Que é muito engraçado, né, não ter. Não sei exatamente por que não. Mas, assim, meu primeiro impulso foi de comprar, sabe? Eu não duvido nada que daqui a um tempo eu compre. Porque é muito bonitinho, sabe? Você cria um apego muito grande, sabe? Você quer ter essas ponies em casa. É quando você sabe passa dos executivos. E a Lauren Faulk, que é a grande responsável por isso tudo, né? Ela tá deixando o cargo de produtora executiva da segunda temporada. A segunda temporada ela não vai estar produzindo? Tá como produtora executiva principal. Ela vai estar como consult producer. É produtora... Consultora. Uh-huh. Consultora não. Ela vai estar como consultora de produção. Eu não sei exatamente o que isso faz, mas não é. O controle criativo principal não tá mais na mão dela. Só que a equipe é a mesma, o resto da galera continua. E você sente que todo mundo é muito apaixonado por esse projeto. Então, eu espero que o medo da galera não se confirme e a série continue com o mesmo clima e a mesma qualidade de roteiro e a mesma sutileza. empresa e eu espero que a Hasbro não obrigue a equipe a ir por nenhuma outra vertente que na cabeça dos executivos seja comercialmente melhor, mas que artisticamente acabe saindo prejudicado e nós fãs fiquemos na mão, né? Então, tá todo mundo na expectativa, assim, de como vai ser agora essa temporada nova. Eu não sei exatamente por que a Lauren Post se afastou. Eu não achei nenhuma explicação oficial pra isso, né? Mas pra ela continuar na produção é porque ela não foi afastada. Ela quis mesmo. Provavelmente ela vai continuar com um outro projeto, de repente. Ela, como artista, passou o recado dela, aqueles 26 episódios, deu o recado que ela queria dar e deixou, e deixou agora pra outras pessoas continuarem. Provavelmente deve ter sido isso, né? É, mas o que eu tô lendo aqui, que mesmo como produtor executivo, mesmo como consultor de produção, ela ainda vai ter envolvimento na criação dos conceitos e nos roteiros, né? Então ela ainda vai estar bastante presente, mesmo assim. Então, não vejo nada de errado. Ainda não tem uma data pra sair a segunda temporada, pelo visto. A primeira temporada, ela estreou em outubro do ano passado e terminou agora em maio. Então, eu imagino que ainda demore um pouquinho, talvez ano que vem, pra gente ver a segunda temporada. Ah, deu bom, hein? A música é ótima. Ah, agora, aqui que eu tô vendo, ó. Esse episódio dublado, pelo visto, esse episódio dublado de My Little Pony, ele saiu num DVD que veio junto com brinquedos aqui no Brasil, promocionais. Porque ainda não saíram DVDs nem nada. Mas tá sendo produzido o lançamento em DVD. E dá pra você comprar no iTunes. Enfim, eu vi 23 episódios. Tá faltando os três últimos. Eu tô muito triste. Eu quero mais My Little Pony, é muito legal. Tem episódios hilários. Uma coisa que eu queria ter comentado, né? Tem comentários sobre racismo no desenho. Porque você tem momentos que você é introduzido uma personagem que ela é uma zebra. E tudo em volta dela, toda a cultura dela, toda a casa dela, tudo em volta dela é muito relacionado com a África. Assim como num episódio mais pra frente você tem búfalos, que são relacionados com os nativos americanos, com índios. E muitos comentaram sobre o possível racismo nisso, porque você tem índios e você tem negros colocados como outras espécies. Eles não são pôneis, eles são outras espécies. Então é como se não fossem seres humanos naquele mundo, entendeu? Porque mesmo agora, esse da zebra, da Zagora, se não me engano, é justamente pra lidar com isso, pra lidar com preconceito. Todo mundo tem preconceito dela, porque ela é meio feiticeira, como se mexesse com voodoo, todo mundo se esconde quando ela chega na cidade, né? E ninguém dá uma chance de conhecer ela e tal. E no final, a lição é justamente essa, você se aproximar dessas pessoas que são de uma cultura diferente, enfim. Eu acho que eles fazem ser de uma outra espécie pra que esse preconceito faça sentido naquele mundo, entendeu? Porque não adiantaria colocar um pônei e um pônei, sei lá, amarelo com bolinha vermelha, porque os pôneis entre si já são bem diferentes. Eles são todos amarelos com bolinha vermelha. Pônei azul, branco, preto, vermelho, branco, quer dizer, como você fazer então pra naquele universo de pôneis, você passar a ideia, né, que aqui no mundo humano corresponderia a diferença entre asiáticos e africanos, europeus, enfim, né, é fazer isso, quer dizer, é uma linha tênue que eles caminharam ali, e quem quiser achar cabelo em casca de ovo, vai conseguir. Mas a mensagem não foi essa, e eu achei que foi bem colocada, entendeu? Porque a mensagem é positiva, no final todas elas ficam amigas da zebra, né? Sim. Enfim, assistam, né? Todo mundo tem que ver My Little Pony, sem exceção. Não importa se você pode ter qualquer tipo de preconceito com isso. Não tem porquê, é muito divertido mesmo, assim, é impossível você não rir muito com alguns episódios. Esse episódio da zebra mesmo é ótimo, porque depois de todas as personagens apresentadas, né, depois que você já conhece todas elas bastante, ele brinca com isso, elas passam por umas flores lá que são venenosas, e cada uma delas fica com problemas físicos, que são diretamente relacionados à personalidade delas. Então, sei lá, a Pinkie Pie, que fala muito, ela fica com a língua dormente, e aí ela não consegue mais falar direito. A Twilight, inclusive, o chifre dela de unicórnio, que é pra onde sai a magia, ele fica broxa, sabe? Inclusive é bastante pornográfico, né? Ela fica com um chifre molenga e tal. Que o chifre mole da Twilight me incomodou profundamente. A mim também. Assim, só tem maior de idade aqui, né, ouvindo, né? Então tá. Cara, é um peru na testa dela. Um peru mole na testa dela. É bem escuro, bem escuro, né? É bem incômodo mesmo. Mas aí é a partir desse episódio que a série começa a brincar mais com os personagens, porque elas já foram introduzidas, sabe? E é muito divertido, é muito divertido. Assistam. A voz da Fluttershy é ótima. A voz da Fluttershy. A dublagem em geral é muito boa, né? A voz grossa de homem. Ah, é, isso mesmo, né? A Fluttershy, que por ela ser toda feminina e toda delicada, o que acontece com ela fica uma voz grossa, ela fica com voz de homem mesmo. Bota um homem pra dublar ela. É muito engraçado. A gente tá sempre falando aqui sobre que você não precisa fazer parte de um certo público-alvo pra apreciar uma história. Quer dizer, se é uma boa história sendo contada, eu vou assistir qualquer coisa, entendeu? Mas isso sou eu. Eu espero que você que esteja ouvindo seja assim também. E My Little Pony é um exemplo de uma história que é tão boa, mas tão boa, que eu acho quase impossível. Não tem preconceito no mundo, não tem gosto no mundo, não tem público-alvo que você possa fazer parte, que não vai te fazer ter certa simpatia por essa série, sabe? Porque ela é muito boa, ela é muito bem escrita e muito cativante. Então você tem que ter muito ódio nesse seu coração pra você não gostar de My Little Pony. Você assiste Bob Esponja de boa, não assiste? Você assiste Meus Padrinhos Mágicos de boa, não assiste? Por quê? Porque é voltado pra menino, e série de menino pode ser idiota, que ninguém olha feio pra você, né? Mas só porque é série de menina, né? Aí não, aí eu tenho preconceito. Não, se você assiste desenhos infantis voltados pra meninos, por que não você dá uma chance e assistir um desenho infantil voltado pra menino, que pode ser tão bom quanto, né? Uhum. Então, assista, tá aí no ar, mais uma dica inusitada do G-Cast pra você. Isso, e agora eu preciso parar, porque daqui a umas 3 horas eu vou ver Harry Potter na Premiere, e eu preciso correr pra lá. Então, eu tô muito nervoso por isso. Isso, e a gente precisa falar logo, de parar logo com esse bloco, porque por mim eu posso ficar aqui horas falando de My Little Pony. Depois, quando sai a segunda temporada. Nos aguardem, vamos voltar a falar de My Little Pony. É, né? Assuntos recorrentes do GQS. A gente sempre fala de Doctor Who, sempre fala de True Blood, e agora a gente vai sempre falar de My Little Pony também. Tudo a ver com as coisas. Aham.